podcast, podcast mais viajado da podosfera. Nós estamos aqui para falar sobre um tema, aliás, para fazer a segunda parte de um dos podcasts mais escutados até hoje. Felicidade, gente! Felicidade é muito bom quando muita é, alegria, não é combinado, né? Mas tudo bem. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês darem 5 estrelinhas para a gente, de repente 5 gotinhas de Rivotril. Sim, combina. Né, para que a gente possa dormir bem essa noite. 5 xícaras de insônia com cafeína. Com aquele pensamento de um serviço bem feito. Deem 5 estrelinhas para a gente lá no iTunes, que isso vai ser muito bonito, vai ser uma beleza, enfim. Trazei todos os dízimos à estação do tesouro, para que haja carvão na minha máquina, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Locomotivas. Se eu não vos abrir as janelas dos vagões e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Maquinário. Amém. Amém. Isso, primeiros maquinários, aliás, né? Porque o Alvin falou, ele que é o pastor, eu só fiz a parte dele hoje. Por que nós lemos um trecho da Bíblia para que você faça sua doação? Não tem desculpa melhor para você dar dinheiro para alguém do que a religião. Exatamente. Então vamos fazer parte da religião do Locomotiva 26 e passar lá no nosso PicPay e assinar um dos planos de assinatura que vai de R$5 até R$750 mil. Exatamente. De preferência, assinem o de R$750 mil porque queremos ser presos. Exatamente. Porque o plano de R$750 mil, nós faremos o sacrifício de um dos participantes em nome de Cthulhu e transmitiremos isso online para vocês. É, os R$750 mil é exatamente para pagar a fiança. Claro que tem que ser assim, por mês. Sim, por mês, conforme a gente vai tendo essas doações, a gente vai sacrificando um a um. Exatamente, e aí a gente vai precisando de novos participantes e vamos colocando novos participantes até, enfim, até acabar a população de matão. Exato, e daí sobra a gente se mata e tá tudo certo. Mas, tipo, temos planos de 5, temos planos de 15, temos planos de 25, de 50, de R$100 e de R$750 mil. Colabore com o que você puder, irmão, ok? Assine o PicPay do Locomotiva 26, faça a gente feliz, faça a gente crescer. Além disso, nós temos também nossos parceiros. Nossos parceiros, o primeiro MesaCast, o podcast de Tabletop Games, muito foda. Vai lá e assina o feed dos meninos que eles merecem de verdade. O segundo parceiro é a Estalagem Nerd, podcast mais atualizado do mundo nerd. Os caras vão atrás, os caras que saem um filme hoje. Amanhã já tem o podcast. Olha que coisa, que bonito, que elegante. Mas, além deles, também temos o Zoneando. O Zoneando. O Zoneando é o nosso mais novo parceiro, que essa altura do campeonato a gente já falou algumas vezes deles. Mas nesse momento é o nosso mais novo parceiro, que também traz um conteúdo nerd, um conteúdo também, né, problemático igual o nosso de vez em quando. Mas é bem legal, bem bacana. E desde o começo do ano eu escuto esses caras, olha que bonito. E agora nós somos parceiros. E eles nem sabiam da existência da gente. Olha só que benção. Que benção, né? Esse senhor Locomotiva só nos traz coisas boas. Também temos nosso grupo do WhatsApp. Só clicar na postagem desse cast, lá tem um link pra você clicar e entrar direto no grupo. Entra lá, vamos ser amigos, vamos trocar ideias, vamos, né, fazer coisas bonitas em equipe, em grupo, e vamos sugerir temas, e vamos zoar o Suede, porque você escuta o podcast e ele não, ok? Além disso, não se esqueça que a partir de R$30, você pode ajudar animaizinhos e concorrer a uma viagem para a Tailândia pelo petsamui.org. Acesse petsamui.org, você vai ver um vídeo do nosso amigo Together falando algumas coisinhas, né, de Koh Samui e tal, e você vai ver o que você vai poder ganhar nesse meio tempo aí. Exatamente. Então, petsamui.org. E nós temos também uma promoção rolando e eu vou soltar o áudiozinho desse nosso amigo. Charada brasileiro, charada brasileiro. Come on, kids, aqui é o Supla. Tô dando um salve aqui com o pessoal do Locomotivas. E o negócio é o seguinte, eu tô lançando o meu álbum e quem quiser ele vai ter uma promoção bem louca aqui no Locomotivas. O meu novo álbum se chama Ilegal, são 32 músicas, é um disco duplo e vai ser da hora. Participem, come on. E é isso aí, vocês ouviram o recado do Supla. Vão perder a oportunidade de conseguir um disco desse cara, um disco duplo. Envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br com o assunto "Eu quero algo legal". Quem mais envia, aliás, quem mais conseguir fazer pessoas ouvir o nosso podcast e, né, comprovando isso como algum e-mail e tudo mais, e enviar o e-mail falando o que quer de legal, a gente, né, dá o disco. Exato. Porém, o tempo está acabando, então... Enviamos para todo o Brasil. Exato. O tempo está acabando, corre lá. E se você não quiser o CD do Supla, se você não quiser nada, se você quiser, sei lá, só falar com a gente, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedrão. Vocês falam muito rápido, mano. Nossa. Então vamos lá. Contato. Contato. Arroba. Locomotiva26.com.br. Olha que bonito. E eu sou Rafael Tanicho e a caixa continua vazia e às vezes continua cheia e às vezes, enfim, pouca coisa mudou. Eu sou o Pedro Tanicho e eu prefiro os da Nigro. Eu sou o João e eu sou movido a cafeína e grafite. Pera. Como assim? Prefiro da Nigro? Panela depressão. Ai, que porra. Beleza. Beleza, note que nosso convidado riu por educação. Gostaríamos, né, de... Opa, nosso candidato. O Bolsonaro tá aqui. Note-se que nosso convidado riu por educação. Se apresenta aí, senhor. Meu nome é Pedro e eu sou, sei lá, um poço sem fim de nada. Sorry, I can't be perfect. Ok. Nossa, nada misturado com alguma coisa, sabe? E tocou Simple Plan nesse momento, cara. Tocou Simple Plan. Que bonito. Bom, então vamos lá. Vamos direto para o tema. Bom, então, antes de começar, eu gostaria de avisar que esse podcast pode possuir alguns tipos de gatilhos para pessoas mais sensíveis, né? Pessoas que são diagnosticadas ou não com depressão e ansiedade. Então, se você sentir algum desconforto no meio desse podcast, pare de ouvir. E, de repente, em algum momento que você estiver se sentindo melhor, você volta a ouvir, né? Não queremos forçar a ninguém a nada. A intenção desse podcast é mostrar que é possível conviver com esse mal que é a depressão. Pressão, né? E é possível se livrar também, né? Porque tem bastante da questão... Ainda tem, eu acho escroto isso, ter preconceito com quem tem depressão, e inclusive da própria pessoa, por causa de, ah, eu tô louco, não sei o que, não vou procurar ajuda porque é coisa de maluco. Só que a melhor coisa que você faz é procurar ajuda. Quando você tem um câncer, quando você tem uma dor de cabeça muito forte, você vai atrás de um médico, por que não com outra doença assim, né? Exatamente. E hoje a gente trouxe um convidado que é o Pedrão, que eu conheço parte, né, da vida dele, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. E o João também disse, né, quando eu questionei ele se ele teria uma participação, digamos assim... Digna, ele prontamente, né, já começou a acenar com a cabeça lazarentamente e bater as mãos no peito e falar esse é irmão desse e tal. E... Foi fundo agora. Exatamente. E assim, vocês vão ouvir talvez menos eu e Pedro, porque a gente já gravou, né, o último Precisamos Falar Sobre Depressão. Então, eu gostaria de começar com o Pedrão. Pode ser. Pedrão, eu conheço parte da sua vida e a gente zoa muita coisa de tipo, ah, seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou e tal. E tipo, ah, nesse dia dos pais eu tirei uma foto, eu tô com uma foto do meu pai aqui, só que eu não tô nela porque foi, enfim. Você cresceu sem pai? Sim, sim. Conte pra nós. É, tipo, a gente satiriza, né, tudo, porque eu pelo menos eu consegui lidar e talvez eu saiba lidar um pouco com isso por conta dessa sátira, entendeu? Porque se você levar muito a sério a parada, realmente você começa a ficar bitolado e, né, as coisas não começam a fluir bem. E eu evito tentar ficar, sabe, tipo, culpando o cara por ele ter, sei lá, ido embora ou, sabe, cada um tem os seus motivos. E eu aprendi meio que, de uma certa forma, acho que faz pouco tempo que eu aprendi, sabe, esse lance de pessoas são pessoas, elas andam por si só, sabe? E existe muita gente que não tá nem aí realmente diferente pro próximo, saca? E é umas coisas que você vai aprendendo aos poucos. E desde criança, né? No caso, pro meu pai ter ido embora, eu tive que começar a aprender a lidar com esse tipo de coisa, sabe? Com esse lance de por quê, sabe? Questionamentos e, sei lá, dentre outras mil coisas, assim, que às vezes eu nem me lembro, sabe? Ou são flashes, ou... Sabe? É isso que eu ia perguntar, se você tinha noção assim, quando aconteceu a parada, tá ligado? Eu tinha 6 anos de idade, saca? Então você tem um pouco... Quando tudo aconteceu, se liga, ele já era ausente. Sim. Saca? Ele já era ausente. Como assim? Tipo, ele era caminhoneiro, né? No caso. Então... Ele é até hoje. Parava pouco em casa, sim, né? Sim. Então, o pouco que eu lembro dele, ele agradava muito todo mundo e tal. Era um cara, né? Nossa, meu pai e tal. Aquela figura de Deus, né? Sim. Pra uma criança. Uma determinada parte da vida dela. E quando tudo aconteceu, eu lembro que... São flashes, assim, sabe? E já que a gente tá metendo o dedo na ferida, eu vou falar. Vamos lá. Não tem problema algum. Eu lembro de eu estar no sítio da minha avó, né? E aí eu entrei num quarto e eu vi a minha tia, né? Minhas tias, assim, conversando com a minha mãe chorando bastante. E eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, por que que você tá chorando? E ela falou pra mim assim, nada. A gente vai ficar uma temporada, né? A gente vai ficar um pouco morando lá na casa da sua tia. E, mano, minha tia tinha um primo, saca? E eu curtia pra caramba, tá ligado? Ficar com ele e tal, assim, né? Brincar. E eu lembro que se eu ficar reclamando muito do meu pai, talvez eu não tenha porquê, saca? Porque eu já, como eu falei, era um pouco distante. Uhum. Mas acarreta 1 milhão de outros problemas, eu acho que futuros, assim, né? E eu lembro que eu fiquei feliz, saca? Porque eu falei assim, nossa, que da hora. Eu lembro que eu saí correndo e fui falar pro meu primo, sabe? Tipo, eu vou morar na sua casa, saca? Só que até então ela não falou nada sobre meu pai. Então, meio que assim, nessa parte, eles meio que esconderam de mim, saca? Tipo, eu não vi meu pai embora, sabe? Minha irmã sofreu mais, porque minha irmã já era mais velha, né? Entendia mais a parada. Minha irmã tinha 16 anos, eu acho. Então, tipo, adolescência. O dano é maior, eu acho. É porque criança também... É difícil você explicar uma situação dessa pra uma criança do tipo, seu pai deixou a gente. Então, como que você vai falar isso pra ela? Você entende? Então, tipo, meio que maquiaram a situação, saca? E eu vi ele, eu lembro que eu vi ele depois um tempo, assim, né? Em alguns momentos, né, do ano. Porque ele mudou de estado, tal. Tipo, ele vazou com a mina que ele tinha arrumado na estrada, pá, uhul. Vou viver o meu sonho, vou viver a minha vida agora. E é isso aí, saca? De um jeito bem... Pelo que me contam, assim, eu não lembro muito bem, sabe? Mas um jeitão meio machistão, assim, sabe? Aquele jeitão, né? Brabão, homão. Então, essa parte foi mais ou menos assim que rolou, entendeu? Então, eu não lembro muito, muito, muito. Mas os flashes estão até hoje, assim, borbulham, sabe? Na cabeça. Tá, Pedrão, faz falta? Então, como eu disse, né? Não, naquele sentido, tipo, a vida que você poderia ter tido. Ó, se liga numa teoria que eu inventei pra mim mesmo, assim, saca? Melhores teorias. Cara, eu fui criado por duas mulheres, saca? Você me conhece há muito tempo. Sim, Rafael. Sim. Você sabe que eu sou um cara, tipo, o coração é grande, sabe? Eu sou um cara paciente, eu sou um cara que é tipo, chiliquento às vezes. Uh-huh. Então, você percebe que, tipo, sabe, isso vem da sua mãe, assim, sabe? Do jeito mulher, de dona de casa, assim, sabe? Sim. Então, eu peguei muito essas coisas, sabe? Tipo, eu sou muito carinhoso, saca? E isso, eu acho que foi foda, por quê? Porque eu não tive aquele, sabe, aquele lance, né, eu nunca idealizei o que era um homem, saca? Sim. Então eu fui crescendo meio que vendo, tipo, o pai dos outros, ou, tipo, os meus primos mais velhos, sabe? Ou eu encontrava, que nem no caso, o ex-marido da minha irmã. Ele ficou bastante tempo comigo em casa, ali com a gente em casa. E o cara era, tipo, minha figura, entendeu? Paterna, assim, entre aspas. E a minha irmã também se tornou minha figura paterna, sabe? Ela segurava mais a onda. A minha mãe era sempre mais liberal, sabe? Então eu nunca sabia muito bem, assim, o que, sabe? Aonde, como seguir. E tal. Então eu acho que o que fez mais falta foi isso, sabe? Agora do resto, assim, uma coisa do tipo, não, senti falta de carinho, algo assim, não, porque pelo menos isso a minha mãe e minha irmã deram assim o triplo, eu acho. Então, sim. E hoje até, pelo que eu me tornei, como, né, tudo aconteceu, até hoje, eu encaro como uma coisa que até foi boa, sabe? Talvez eu fico me perguntando, tipo, um Mr. Nobody, sabe? Como seria os outros futuros. Eu tô cutucando. E pode parecer uma cutucada maior ainda. Tamo aí pra isso. Eu tô aqui, tipo, pra talvez servir de exemplo, talvez falar que, né, pra uma pessoa que esteja ouvindo aqui, ver que Não, cara, dá pra você saber conviver com certas coisas, sim, dá pra você tentar entender, sabe? Não, pelo amor de Deus, e nunca tentar zerar, sabe? Sim. Porque não rola. Uma coisa que eu ia falar também é que, às vezes, como você disse que ele era bem desse tipo machão, machistão e tal, pode ser que se ele tivesse continuado com vocês, você seria um pau no cu do caralho hoje em dia. Muito provavelmente. Muito provavelmente, saca? Não que as crianças observam os pais e se tornam igual os pais, mas hoje eu vejo, né, a criação que eu tive pela minha mãe, por uma família tradicional, sabe? Aquela coisa que foi quebrada e tal. Um tabu na época, que era esse lance de divórcio e tal. Então, cara, você vê que é uma coisa assim, sabe? É hardcore o ambiente, sim, sabe? A se crescer. Olhando assim, hoje, né, pra trás. Na época, como eu falei, eu tinha 6 anos de idade, eu não entendia muito, mas sentia essa vibração, sabe? É interessante até você ter tocado nessa parada da família tradicional e tal. Porque nesse momento que a gente tá gravando, provavelmente quando for lançado já vai ter passado esse período das eleições e tal. Sim. Mas nesse momento que a gente tá gravando, a gente vê muita gente lutando por uma família tradicional de pai, mãe e filhos e tudo mais. E é uma coisa que você não teve e, tipo... Sim. É, e também com o caso de candidato a vice-presidente falando que lá é construído só com mulheres sem um pai, é onde gera miliante, sabe? Cara, existe uma música do Projota que ela chama Matar um Amigo Meu. Sim. Eu acho que ela fala bastante, dependendo, as pessoas vão ter cada uma interpretação, mas a interpretação mais simples, eu acho que a maioria vai ter, é a de que a sociedade mata. A sociedade corrompe, saca? E às vezes a sociedade mata sem matar, tá ligado? Sim, é justamente isso que a música fala. Sim. Saca? Que é por quê? Porque tudo tem que ser da maneira que sempre foi, saca? E não, cara, tipo, as pessoas têm sentimentos. O que eu costumo falar é assim, sabe? Não é uma coisa que é válida, mas tentar entender o que o outro tá sentindo antes de julgar. Tentar sentir o que o outro tá sentindo, sim, antes de julgar. Não dá pra sentir e não dá pra se colocar no mesmo lugar, saca? Mas, mano, já é um exercício pra você fazer e você já conseguir vibrar de uma forma que você vai juntar outras pessoas que vibram do mesmo jeito que você. O vibrar troca por, sei lá, tipo, pensar, sim, igual você, saca? Porque, cara, família tradicional, o que é essa porra, saca? De família tradicional, mano, saca? O bagulho tem que ter amor. Amor é a chave pra tudo, saca? E, inclusive, na hora que você estiver no fundo do poço, se você não buscar amor a si próprio, é sinal que realmente você tá precisando de ajuda, saca? E eu bati, já cheguei, você me conhece, a gente vai com certeza falar sobre esse tipo de coisa, sim, essa parte. Caraca. E é foda, cara. É foda. E então, não. Família tradicional, esse lance assim. Tradicional, eu costumo falar que é só tatuagem, sabe? Que eu gosto muito. Então, é só isso, cara. Porque do resto é complicado. É complicado. Certo. Só pra continuar, mais uma questão sobre essa parte do, sim, seu pai e tal. E depois a gente vai pular pro João um pouco pra ele botar pra fora. O que a gente não sabe o que é. Olha que coisa. Mas, enfim, vamos lá. Pedrão, vou cutucar. Pode ir, mano. Eu sei que seu pai já te ligou pedindo dinheiro. Sim. E eu já te vi numa situação em que você tava mal por outras coisas, mas você acabou colocando isso no meio. É aquele lance, né, cara? Tipo, você chega num ponto assim que você fala, tá, eu poderia muito bem, tipo, cagar pro que ele tá me pedindo ou por, sabe... Por qualquer coisa que ele possa pedir ou, sei lá, falar. Mas acabei de falar uma fita agora um pouquinho atrás, né? Que é o lance do amor, cara. E pra esse cidadão, né? Pra um cidadão chegar nesse ponto, ele ter virado as costas, sabe? Né, pra família dele e tal, por, sei lá, uma aventura ou realmente era o que ele queria. Não vou julgar, porque, né? A escolha foi dele. Sim. Mas, sabe, ele pediu ajuda pra mim. Aí eu parei e pensei, eu falei assim, cara, tipo, é desespero, sabe? E se o cara tá fazendo uma fita dessa, é porque ele não tem mais pra quem correr, saca? Pode crer. E, mano, como eu disse, tipo, infelizmente ou felizmente, não sei, ele é meu pai, saca? E tem o meu sangue ali também, até um certo ponto da minha vida ele fez o papel dele e tal. E eu falei assim, não vou deixar, né, pra trás, mas foi foda, porque você fica revoltado. E a vida tem dessas, né, mano, pra te testar. Sim. Saca? Testar seu coração, testar quem você é de verdade. É inúmeras coisas. E eu resolvi, tipo, entregar, depositei o dinheiro que ele pediu e tal. Aí eu sabia que nunca ia voltar esse dinheiro. O cara, tipo, ele não pagava pensão, certo, sabe? É uma coisa assim que se eu fosse racional da maneira tradicional, né? Vamos salientar isso, né? Que é aquele lance olho por olho, dente por dente, a violência conserta tudo, a violência conserta caráter, a violência conserta, sei lá, orientação sexual, a violência educa, a violência... Cara, não, entendeu? Se eu fosse pensar desse jeito, com certeza não. Eu ia falar pra ele simplesmente, tipo, vai se fuder, mano. E depois dessa questão do dinheiro, ele voltou a ter contato? Diminui, aí depois aparece, ou ele me liga às vezes, sei lá, né, me ligava às vezes falando que tava com saudade e tal, pede pra me ver, assim, uma chamada de vídeo ou outra, alguma coisa, mas nada assim periódico, saca? É uma parada que, na hora que eu menos espero, sabe, ele me liga ou coisa, e nessas ligações, algumas foram dessa maneira, sabe, que ele me contou que tava passando por uns problemas lá, pedindo ajuda e tal, e ele, sei lá, na cabeça dele, ele acha que eu sou rico ou algo assim do tipo, e, mano, não, sou trampo pra cacete, sabe, pra ter o que eu tenho, mas, e enfim, me ligou algumas vezes, mas... Coisa, sabe, boba, assim, né? Tipo, só pra, acho que, sei lá, pra fazer o papel dele. Ou realmente ele tava com saudade mesmo, vai saber, né? Vamos só falar aqui que o Pedrão... Pra quem tá chegando agora, o Pedrão gravou com a gente um episódio sobre tatuagem, que é a profissão dele, né? Ele é tatuador e tal. Pra quem, né, já vem escutando, é o mesmo cara que tá aqui, ó. E falando disso, que nem você falou, minha profissão é tatuador, se talvez ele tivesse ficado, muito provavelmente eu não seria. Exatamente. Sim. Saca? Porque, tipo, a galera daquela época, você colocou um brinco, você era gay. Se você fizesse uma tatuagem, você era, sei lá, traficante, bandido, saca? Então, o cara, ele simplesmente foi forçado a aceitar que eu era tatuador. Hoje, diz que tem orgulho e tal, mas, né, é aquilo. Mas parece que as coisas foram se costurando pra você chegar onde você tá hoje. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo. É uma coisa que é uma viagem minha e, né, sei lá, eu gosto desse lance esotérico, uns lances mais ocultistas e... Sim. Sei lá, então é irrelevante, vai ser irrelevante pra muitas pessoas, ou pode até ajudar alguém que é legal pesquisar sobre. Cara, eu acredito muito no lance do yin-yang, saca? Sim. Que é sempre no lado escuro, na escuridão vai ter um pouco de luz. Uhum. Vai vir alguma coisa boa nessa escuridão, depois dessa escuridão. E no lado claro também vai sempre ter uma coisa mal ali, entendeu? Tipo, uma coisa... Então, cara, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, de uma certa forma. Não tô falando que eu acredito em destino, ou acaso, ou tanto faz. Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira que permitiram que você seguisse o caminho. Sim, sabe, dá uma amplitude, abre um leque de caminhos que você pode seguir. E fora que, né, dentro dessas necessidades que você teve, sim, você acabou, né, conseguindo construir alguma coisa, por mais bosta que foi uma parte ali, né, sim, cara? Claro. E acho que o Steve Vai sempre falou da questão de ligar os pontos, né? Quando você chega... eu tô ficando maluco, é Steve Jobs. Ele fala que quando você chega num ponto da sua vida, você olha pra trás pra todas as coisas que você passou, boas e ruins, você percebe que tudo aquilo foi o que construiu sua escada pra chegar, sim, onde foi. É fato isso. Exato. E eu acho que como a gente tá falando, né, de depressão e tal, e a gente teve agora um exemplo de alguém que poderia simplesmente ter... Meu, o cara fez isso comigo, a vida é uma bosta, sabe, poderia simplesmente ter metido um foda-se pra vida e feito, sei lá, traficado droga ou qualquer coisa. É que hoje, assim, também, hoje também tá meio escancarado, né? Sim. O lance de tipo, depressão. Não tô falando que é fácil de identificar, mas a pessoa talvez ela consegue já ter um autodiagnóstico, sabe, de alguma coisa e ir próximos ali, né? Então, naquela época, eu nem sabia o que tava acontecendo, sabe? Eu não sabia o porquê eu comecei a andar de skate, ou porque o rock me chamou, a guitarra. Tipo, hoje eu vejo que era uma necessidade, talvez, de atenção, sabe? Sim. De você estar ali no momento fazendo aquilo pra chamar a atenção das pessoas, pras pessoas... Que as pessoas gostem de você, isso, né? Até então... hoje eu tenho um pouco essa dificuldade, sabe? Eu precisava, eu costumo zoar, eu precisava ser um pouco mais maldoso, às vezes, sabe? Tipo, ter um pouco mais de receio. Eu acredito em muitas pessoas, acredito... E é fato, né? Chega uma hora que você se fode com isso, mas... Quem conhece o Pedrão, olha o cara tudo tatuado, fala grosso, canta com a voz do diabo e tal, mas na verdade ela é uma moça, né? Pra caramba. Mas vamos lá. João, Eu. Já tomou um tapinha na cara aí? Sim. Mas aí, cara, a gente conhece pouco. A gente acabou aqui, isso virou um conhecendo os conhecidos com duas pessoas. Sim. Mas é bom porque a gente, né, conhece a parte lazarenta das duas pessoas. Então, João. O quê? Põe pra fora algo que você queira colocar, cara. Então, cara. Deixa eu pensar aqui. Então, vamos falar mais ou menos uma pegada que o Pedro falou. É, sobre meu pai. Teve um probleminha um pouco na minha vida, eu acho. Bem, começando pelo começo mesmo, meu pai morou muito tempo no Japão e ele conheceu minha mãe aqui no Brasil, ele já conhecia há um tempo. Veio pra cá, se casou com ela, voltou pra lá. Eu nasci, ela engravidou pra lá, voltou pra cá, teve eu. Isso. Porque tem uma questão que você não pode nascer em solo estrangeiro, né? Você tinha que voltar pra cá. Ah, não. É mais por causa que lá no Japão eles só fazem parto normal. Ah, é? É. Eles não fazem cesariana. Não, mas eu ouvi falar que tinha essa questão também, mas tudo bem. Mas... O Japão, ele é uma parada bem antiga nesse bem sentido, tosco, né, cara? Bem zoado, né? E aí, basicamente, eu fiquei aqui dos meus 3 aos... Não, meus 1 ano que eu nasci. Uhum. Até os 5 anos, morando aqui sozinho, morando com a minha tia. E depois eu fui pro Japão. Sempre. Ah, foi muito legal naquela época lá. Peraí, quando você foi pro Japão... Eu tinha 5 anos. Você tinha 5 anos, sim. Você foi com sua mãe, seus pais ainda estavam juntos, não? Sim, estavam juntos. Tá. E no Japão, fui pra lá. Eu não lembro muita coisa, eu fiquei até lá até uns 11 anos. Quando eu voltei pra cá. Mas depois de tempo eu descobri algumas coisas que aconteceram lá, mas deixa pra lá. Continuando voltando. Sei que, mano. Deixa pra lá. Deixa pra frente. Pra frente, ok. Isso, quero dizer. Voltando pra cá, eu vou... Meu pai é separado da minha mãe, porque eu não sabia na época, que foi um negócio um tanto, na minha época, meio chocante pra mim. Eu não sei como que é a sensação de, sei lá, perder um pai, mas... Tipo, sei lá, seu pai ir embora, qualquer coisa assim. Eu sei que pra mim, que era criança, foi bem zoado aquilo. Eu não sei. Minha mãe, tipo, ela lembra que ela... Ah, foi no dia do divórcio. Ela foi com um vestido, que toda vez que ela usava aquele vestido, eu me sentia mal. Eu também não... É porque você acaba relacionando, né? Sim, eu, sim. Mas essa, a lembrança visual, você se sentia mal depois desse ponto, né? Sim, sim. Ah, tá. E depois eu descobri que meu pai traía muito a minha mãe, tipo, muito. A ponto de eles irem no shopping, meu pai ficar no carro cuidando de alguma coisa, minha mãe subir, quando voltar ele tá beijando outra pessoa. E a minha mãe com meu irmão mais novo no colo e eu do lado, tá ligado? Ô, louco, sério? Disso eu não tenho lembrança. De uma coisa que eu tenho lembrança é que no começo meu pai não curtia muito a ideia de pagar pensão. Tipo, ele teve um certo problema na justiça pra resolver ver qual seria a quantidade de pensão que ele pagaria. No começo ele queria por volta de R$50 cada um, mas depois foi estipulado 30% do salário, mas isso gerou algumas discussões que geraram algumas agressões por parte do meu pai em relação à minha mãe. Coisa tipo de ele na casa da minha avó, os dois começaram a discutir, eles brigarem de porrada na rua, que são cenas, caralho, um pouco marcantes na minha cabeça. Até hoje eu lembro que, tipo, meu tio me levando pra dentro, falando que não tinha problema, não tava nada acontecendo, mas eu escutar minha mãe gritando lá fora, que era um negócio meio bad pra mim, sei lá. Mas o que mais me marca de tudo isso é o quanto eu sinto que eu tenho um pai que, sabe, não liga pra mim. Não sei como posso dizer isso. Você tem contato com ele hoje? Contato? Não. Meu pai é super presente na minha vida, mas ele não, é uma presença um tanto estranha, sabe? Tipo, eu ia com o Samava aí todo final de semana na casa do meu pai e tal, mas agora eu vou um pouco menos, tenho bem menos frequência na casa dele. Mas eu não sei por isso que eu sou primogênito ou algo assim. Acho que o pai sempre esperou alguma coisa grande de mim, sabe? Que eu fosse uma pessoa... Não sei. Mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu nunca gostei de nenhum tipo de esporte. E meu pai sempre jogou futebol. Meu pai era... Ele só parou porque ele, sei lá, torceu o negócio e estourou um ligamento. E meu pai... Eu sempre fui meio gordo. Fui um pouco acima da média. E meu pai sempre ficava falando pra mim como eu... Sei lá, era decepcionante. Que eu não sabia fazer isso. Que eu não era bom. Mas, sabe? São coisas pequenas, sabe? Você pensa assim... Ah, isso... Todo mundo passa, mas... Não sei, são coisas que de vez em quando é engraçado escutar aquela piada sobre você ser gordo, aquela piada sobre você não conseguir chutar a bola direito, sobre você não conseguir fazer uma barra, mas é sempre, sempre. Hoje em dia, não sei se tá a mesma coisa, não tá um pouco diferente por causa que eu não dou mais bola pra ele, mas tiveram certos períodos que foram muito tristes pra mim, por exemplo. Eu sempre quis mostrar pro meu pai, minha mãe sempre falou isso pra mim, que eu tinha um problema que eu queria provar pro meu pai que eu era bom. E eu falava com meu pai, tipo, cheguei a conseguir 2 medalhas já de OBMEP, de Olimpíada. Uma medalha de bronze e uma menção honrosa. Um dia que eu consegui a medalha de bronze, eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, muito feliz, sabe? Liguei pro meu pai animado. E eu lembro até hoje que ele falou, ah, é bronze, né? podia ser ouro. Puta que pariu, hein? Típico coisa de japonesão das antigas, né? Então, mas ele, tipo assim, foi meio bem bad, porque, tipo assim, eu me esforçava muito pra... Porque eu não era bom em esporte, sabe? Nunca fui. Eu só sou bem zoado nesse parte. É então, nóis. Você tá na mesa certa agora. Eu acho que você tá falando com três pessoas aqui que não... Aí eu tentava compensar pra ele em alguma outra parte, assim, que ele, sabe? Tentar chamar atenção, tocar violão, eu me esforçava na escola, todas essas coisas assim, mas eu não sei, cara. Era, tipo, mesmo eu ter ganhado uma bicicleta em Olimpíada de Matemática, ter ganhado um monte de coisa já, medalha. Por muito tempo, meu pai não me falava, olhava pra mim e falava, parabéns, filho, sabe? É, mas ele mudou a cabeça um pouco depois que ele casou. Ele casou com uma outra mulher, casou, e aí ele começou mais a, não sei, me dar um pouco mais de atenção. Só que ele ainda tem uma... Eu tenho uma sensação muito estranha com ele, por causa que parece que tudo que eu faço pra ele nunca é bom. Todos os meus desenhos que eu mostro pra ele, todos os meus trabalhos que eu tento me esforçar, ele sempre fala que podia estar melhor. Sempre olha pro desenho e fala legal, sabe? E sabe, claro que fala legal é bom, mas é uma sensação que você tem que a pessoa não se importa de verdade com o que você tá fazendo, que tudo que você faz pra ela não é o suficiente. Isso até hoje? Até hoje, cara. Por exemplo, hoje mesmo. Ele... Mas o quanto isso te afeta hoje? Cara, hoje eu não sei quanto me afeta, mas eu não sei o quanto disso afetou me construir do jeito que eu sou. Sim. Tipo, por exemplo, teve um exemplo hoje. Meu pai me ligou e ele perguntando sobre meus posts do Facebook, falando que eu não sei que pra que eram aquelas coisas tristes, se eu tava com aquela frescura de novo de depressão, uns negócios assim. Velho. Falando pra mim parar de postar essas merdas sempre e tal. Sempre a frescura, e... né? Frescura. É, sempre a frescura. E foi isso aí, cara. Esse negócio agora que eu pensei em depressão deu lembrar de outras coisas que meu pai, ele nunca entendeu muito bem o porquê que eu era uma pessoa, sei lá, desanimada. Minha mãe fala que eu sempre fui meio retraído, não curtia muito falar com as pessoas, era uma pessoa muito isolada. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais extrovertida do que eu era. Tipo, muito mais. Eu consigo sentar com uma pessoa que eu não conheço e conversar com ela. Algo que, pra mim, mais novo, era absurdamente impossível e impensável. O negócio de fazer amizades era um negócio assustador pra mim. Até um ponto, tem uma época que eu falava que eu não tinha amigos que eu fiz. Eu tinha amigos que me fizeram, por causa que eu nunca consegui chegar pra uma pessoa que eu não conhecia ou qualquer assim, e conversar com ela. Eu sempre sentava, ficava quieto, esperava alguém vir falar comigo. Se não falasse, não tinha problema. Era até melhor. E minha mãe começou a perceber isso e começou a me levar no psicólogo. Meu pai, ele trabalha na empresa aqui da cidade da Baldã e ele tem convênio. Você pode ir e tal, mas ele cobra um pouco, bem menos do que cobraria normalmente, mas ele ainda cobra, né? Eu fiz... acho que 3 meses de psicólogo, que eu acho que foram muito bons pra mim naquela época. Só que meu pai fechou o programa, o negócio que ele tinha, por causa que ele falou que tava vindo muito caro na conta, descontando do salário dele. E aí eu parei de ir no psicólogo. Aí minha mãe começou a ficar muito preocupada comigo, porque eu tava, ela dizia que na época piorando, né? E ela queria me levar pra um psiquiatra. Aí ela me levou no psiquiatra, só que pra convênio a partir do SUS, só tinha pra janeiro e a gente tava por volta de outubro, setembro, por aí. E minha mãe falou que não podia, não queria esperar e pagou uma consulta de psiquiatra, que é caro, foram R$700 na época, pra mim no psiquiatra. E eu lembro de hoje, até hoje, minha mãe, meu pai ligando pra minha mãe, xingando ela, que aquilo era dinheiro jogado fora, que eu tava me levando num médico pra louco, que como se eu tivesse, não sei, sabe? É, no episódio passado a gente até comentou essa parada, tipo, ah, porra, você vai no psiquiatra, você toma remédio, você é maluco e tal, e o julgamento dos outros, mas o que acontece? Nesse momento você, ouvinte, você, João, você, qualquer um que tiver, né, cedendo vossas cavidades auditivas pra gente, nesse momento você tem que absolutamente cagar pros outros. Você tem que pensar que você precisa de ajuda e você tá ciente que você precisa de ajuda e vai. Não importa o julgamento das outras pessoas, sabe? É só você sabe o mal que os seus pensamentos fazem pra você e tudo mais, sabe? E eu perguntei o que isso te afeta hoje, porque quando eu te conheci, eu olhei, porra, o cara toca pra caralho. O cara desenha pra caralho. Ele é inteligente pra caralho. O cara tem um cérebro que pensa tão rápido que a boca não acompanha. Mas, tipo, o cara quer ser professor de história. E eu falei, porra, mano. E a coincidência, ele também quer ser tatuador. Exatamente. Até então, a gente não conhecia a sua vida. Sim. Então, até então, a gente pensava, meu, o cara é bom. Não, não que você deixa de ser. Sim, sim. Mas, tipo, você não sabe o que tá por baixo, né, das máscaras que cada um de nós vestimos de vez em quando, saca? É, inclusive eu conheci o João, ele tava jogando Magic. Sim, é. Aí ele chegou e falou, cara, eu reconheci tua voz, você é o Pedro do LocomoCast, né? Eu falei, eu sou, velho. Ah, então, não sei o que, sentou, começou a bater papo, jogar Magic, e você pensa, porra, o cara é o cara mais feliz do universo, né? Exatamente. Demais, demais, cara. Aí eu tomava, nessa época eu fui no psiquiatra, também comecei a tomar remédio antidepressivo, tomava pra ansiedade. Isso faz quanto tempo? Isso, cara, eu tomei essas partes, assim, ó, eu tive um período muito ruim, tipo, deu uma decaída do caralho, que eu fiquei mal, então eu tinha que tomar antidepressivo, ansiedade fodida, eu chegava a me cortar, era uma bosta, era na parte, foi até uns 14 anos, antes de entrar no colegial. Entrou no colegial, deu um up, eu não sei, tanto que eu falo que eu tive a sensação que eu me curei da depressão, que foi nesse período primeiro, segundo colegial, que eu comecei a namorar, eu falei, não, eu tô bem. Não tem mais aqueles problemas, eu não preciso mais de nada disso. Só que a depressão é um negócio engraçado, né? Por causa que ela é como se fosse aquela pessoa que você não gosta muito, mas você sabe, aquele seu tio. Você tem que conviver. E é aquele seu tio que você não gosta dele, mas em algum momento, hora ou outra, ele volta pra te dar um oi, pra lembrar que ele existe. É aquele quadrinho do cachorro preto, né? Acho que a gente comentou. Tem um videozinho no YouTube bom pra isso. É, acho que a gente comentou no episódio passado sobre depressão. Uhum. É vídeo, né? Verdade. É, um vídeo no YouTube sobre o cachorro preto. Vamos deixar aí no link. Mas é exatamente isso. Tipo, parece que vai embora, né? Mas, sim, de repente, algo serve como gatilho. Exatamente por isso que a gente deu o recado no começo, né? Sim. Tipo, algo pode servir de gatilho. Então, se você se sentir mal, para um pouco, respira, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, sabe? É, e a depressão é um negócio que você não se cura dela. Você começa a aprender a conviver e, de vez em quando, ela sai um pouco do controle. Isso que muita gente não entende, acha que eu vou ser triste pra sempre. Não, você sabendo conviver com o que você tem, a sua qualidade de vida melhora muito. É, e os remédios nem sempre servem pra todo mundo. Por exemplo, o Pedro mesmo não serviu o remédio, saca? É, assim, é que são vários remédios com vários efeitos diferentes, e o que eu tomei, eu tive muita reação adversa. Tive muito... A própria tendência suicida por causa do remédio, que tá na bula, inclusive, e é o remédio mais comum que todo mundo começa tomando. É o fluoxetina? Isso. Só que aí que tá, na bula do fluoxetina, você vai ler lá no efeitos adversos, efeitos raros, efeitos raríssimos, efeitos tipo 0,0001 da população vai ter. E o Pedro tava enquadrado nesse, que é a tendência suicida. É, a questão é que por influência de uma pessoa que tava comigo na época, eu acabei desistindo de tratar, do tipo, remédio não dá certo. Mas hoje eu vejo, infelizmente eu não tenho dinheiro pra ir no médico agora pra tentar a medicação, porque é caro. Mas o certo é você ir testando de remédio por remédio até ver aquele que você botando na balança os benefícios e os malefícios, os benefícios ficam muito mais pesados. Mas te falar até uma coisa que você comentou, e eu há um tempo atrás nunca iria admitir isso, a academia ajuda pra caralho. Caralho, porque você mexe com a autoestima, né, mano? Sim. E também libera bastante o hormônio da felicidade no cérebro, serotonina, quando você faz isso. E eu também, pra quem não sabe, eu e o Rafael estamos no projeto Schwarzenegger 2019. Quer ficar grandão? A gente tá fazendo academia, tá fazendo acompanhamento. Eu tô fazendo acompanhamento do que eu me alimento, usando o MyFitnessPal e o caralho A4. E, querendo ou não, isso ajuda pra um cacete. Não é o suficiente pra gente só isso, pelo menos pra mim. Eu sinto que eu ainda preciso de mais alguma coisa pra dar uma segurada nisso, tanto que esse fim de semana eu passei na cama o fim de semana inteiro, basicamente. Eu devia ter saído fazer minhas coisas, mas minha própria cabeça não deixava. Mas eu sei que, pô, amanhã tem academia. Antes eu pensava, caralho, tem academia, que bosta. Hoje eu tô pensando, pô, amanhã tem academia, que da hora. Whey. É, whey pra caralho. Mas realmente, é estranho, porque antigamente eu via a academia como um empecilho. Hoje em dia eu vejo, cara, que legal, amanhã eu vou na academia. E por que falar isso? Porque às vezes é sair da rotina, né? Ajuda pra caralho. Fazer algo que você não tava acostumado a fazer, mas, tipo, de repente você tem um interesse. Porra, pode te ajudar pra um cacete, tá ligado? E uma coisa que eu tenho que agradecer muito ao Pedrão, inclusive, a tatuagem me ajudou, cara. Oh, te ajuda. Você não tem ideia do quanto. A maioria das pessoas, maioria não, mas nossa, uma porcentagem altíssima de pessoas vão fazer tatuagem justamente também pra se sentir melhor, saca? Com esse essa parada. Tipo, você sai de lá mais, tipo, sei lá, enfeitado. Na sua cabeça você tá mais bonito. Sim. Você vai, tipo, chamar atenção, sabe? Ou coisas do gênero. Que é o lance que eu falei também que aconteceu comigo, sabe? Por, né, andar de skate, é moleque rebelde e tal. Mas não, é só um grito, né? É, mas é sempre bom sair da rotina. Porque, de repente, é aquele negócio, é a sua zona de conforto que te fode, sim, né, cara? Eu falei pra caralho isso no outro. Você tem que se esforçar também pra começar alguma coisa, porque a depressão, ela te deixa desanimado e, de uma certa forma, assim, até meio que esgotado, né? Sim. Então, é complicado. Ô, João, uma coisa que só você vai entender daqui. Depressão é igual a aura peso morto no médico. É. Ela te segura... muito médico. Pra caralho. Ela te segura e você tem que fazer um puta de um esforço fudido pra sair do lugar, porque a sua própria cabeça fala, bota em você mesmo a ideia de que não vale a pena fazer nada. Sim. Comecei a namorar, eu acho que isso me deu um up no meu, toda a minha autoestima, no meu, sei lá. Eu senti muita diferença nessa parte de, sabe, conseguir falar com os outros de maneira mais aberta. Não sei, acho que a autoestima faz com a pessoa, né? Se você tem uma autoestima um pouco mais elevada, você consegue, sem conhecer alguém, olhar, puxar um assunto, fazer uma conversa, sei lá. E, tipo, é um negócio que pra muita pessoa parece normal, sabe, sentar do lado de alguém e conversar, alguém que você não conhece. Mas quando eu vi que eu conseguia realmente fazer isso, foi um negócio tão estranho e diferente pra mim. É que autoestima é confiança, né, cara? Sim, cara. Se você não tem autoestima, você não confia em você mesmo, tá ligado? Então é foda. Uhum. Aí chegou, quando cheguei no entrei no colegial, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser professor, por causa que eu simplesmente adoro ensinar as pessoas sobre qualquer assunto que seja. Eu gosto de falar e as pessoas me escutem, sei lá, se seja isso. Mas eu gosto, sabe, de explanar ideias, debater ideias, discutir qualquer coisa que seja. Falei, não, eu quero ser um professor, quero propagar meu conhecimento, quero fazer pessoas saibam mais, sejam mais felizes, qualquer apenas coisa assim. Busquem conhecimento. Sim, mas os anos foram passando, primeiro, segundo, terceiro, que eu tô agora no último semestre, agora no final mesmo. E eu fui sentindo, sabe, um peso das pessoas ao meu redor sobre o que eu deveria fazer. E junto vem aquele peso que provavelmente o Pedro já sentiu, eu já senti, que é tipo, caralho, agora eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Tá? Sim. Que é um peso falso, eu até falei com você, João. Que é um peso falso, mas que te fode muito. Fode pra caralho, porque você tem muita pressão dos outros, do tipo, você tem que arranjar um... tem que fazer faculdade, tem que arranjar um emprego. A gente sofreu bastante isso com o nosso pai, assim, eu não... óbvio, eu não vou culpar nosso pai por causa disso, porque é a ideia que todo mundo tinha até então, mas o que todo mundo fala é, você só vai descobrir o que você quer fazer quando você termina a primeira faculdade. Sim. E eu até te falei, assim, você quer fazer alguma coisa, você quer ir pra faculdade, mas você não tem muita certeza, fica um, dois anos parado, assim, procura outras coisas que você pode querer fazer, e depois, igual agora você quer entrar na tatuagem, foca esse tempo nessa questão da tatuagem. Se chegar num ponto que você fala, não, isso não é pra mim, aí sim você vai atrás, porque você tem tempo pra caramba pela frente. Sim, mas aí começou a chegar e meu pai começou a voltar nesse ponto, né, o que eu ia fazer, o que eu deveria fazer, e sabe aquela sensação tipo, nossa, tá tudo de novo, porque tudo que eu falava pro meu pai falava que era ridículo, falava que era idiota. Porque no começo eu falei, talvez professor não seja uma boa ideia, mas eu era apaixonado por uma profissão que eu fui depois de ir no stand da USP, de biblioteconomia, que você trabalha com biblioteca, que é um negócio muito legal. E claro, eu fui falar pro meu pai por causa que eu gosto de... quando ele gosta de alguma coisa que eu gosto. Mas é, obviamente que ele esculachou totalmente o que eu queria. Não, você tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser advogado. Não é isso que ele fala pra mim. Quando eu fui fazer publicidade, o nosso pai virou pra mim e falou, você devia fazer igual o Marcelo, engenharia da computação. E hoje eu penso, eu devia. Mas, não, assim, eu também. Assim, no sentido de, tipo, é uma área que dá dinheiro pra caralho e muitas vezes você vai trabalhar pro resto da vida em algo que você não gosta, única e exclusivamente pelo dinheiro. E já que eu não tô mais me tentando tanto com publicidade, se eu tivesse feito engenharia da computação, será, tá tirando meus 10 contos, eu ia estar menos descontente em receber meus 10 contos. O problema é que na parte da computação, um amigo meu que é formado fala isso, que essa área você não fica desempregado nunca. Só que pra você arranjar um lugar que vai te pagar pra cacete, você crescer e chegar no nível de ganhar uns 10 contos, vai tempo. Mas sem publicidade, você tem data de validade. Sim. Você fica velho, você não trabalha mais mais na criação, tá ligado? Porque o povo quer gente com ideias novas e tudo mais, e isso é um caralho. Ao contrário do tatuador, que é o, tipo, o Pedrão e o João, que, né, você vai criando, tendo mais experiência na publicidade, que lida com a criatividade também, você vai ficando descartável. Saca? É foda. E... João? Ah, sim, continuando. mas é que meu pai, ele quer pra mim, ele quer que eu faça Senai, que eu trabalhe numa empresa, numa metalúrgica, que eu cresça nessa empresa, chega a que ponto for. E daí, se quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tudo formado, fazer eu pensar em fazer uma faculdade que eu gosto. Cara, mas isso é o típico pensamento do interiorzão, né? É que esse pensamento é perigosíssimo, cara, porque depois você não vai ter tempo nem saco pra fazer isso. Tem vários... Né? Tem um cara que já participou do LocomoCast, que participava comigo do WhatEverCast, que eu virei pra ele, cara, se você não meter o louco, sair do torno e começar a fazer alguma coisa de estágio, sei lá, recebendo um terço do que você recebe agora, você vai ficar o resto da vida na máquina furando peça, velho. E é verdade, né? Porque... querendo ou não, no Brasil, se você é chão de fábrica, é difícil achar uma empresa que vai te tirar dessa questão. Se você trabalha bem, nossa, o cara trabalha bem, deixa ele lá, sabe? Investimento no funcionário é difícil, tem as empresas que fazem, mas acontece de alguém sair de um chão de fábrica, mas é bem difícil acontecer. O curso que aconteceu com meu pai, ele era, começou sendo, não sei, frentista de posto, entrou na Baldão por indicação de um cunhado, carrega contando peça, subiu, aí hoje ele fez faculdade e é a mesma coisa que você, Pedro, é coordenador de produção. Coordenador de PCP. É, esse negócio aí. Cara, mas não é sempre que você vai com conseguir sair de um chão e ir pra uma cadeira de um escritório, tá ligado? Eles são raros casos que isso acontece. Eu, entre aspas, já peguei na faculdade, peguei um estágio na área que eu tô e continuei até então. Que é questão de, entre aspas, assim, escritório, glamuroso, não sei o quê. Nada de glamuroso, é a mesma Entendo. Coisa. Não, é que tem, realmente, eu já... Pedrão sabe, já contei essa história pra ele, de nego que já veio falando. Ah, mas você trabalha numa cadeira na frente de um computador com ar-condicionado. E a cabeça, onde fica, né? Exatamente, saca? O torno, não subestimando, acho que são coisas diferentes, mas que ambos cansam, né? Você vai estar lá fazendo um trabalho mais braçal, mais físico e tal. E talvez você tenha um desgaste mental de, tipo, de chefe que abusa, de sei lá, de ou gente... Ou pra não morrer, né? Tipo, pra máquina não te engolir. Exatamente, ou pra não morrer. Mas, assim, o cara que tá no escritório, também, sei lá, o chefe dele chega, ó, você tem que preencher essas 500 mil planilhas, tá ligado? Pra daqui a 5 minutos. Exatamente. Então ele tem um desgasto psicológico fodido também, né? Cara? Eu já vi gente que saiu do chão de fábrica, foi fazer teste no escritório e falou isso aqui pra mim não dá, eu quero voltar pro chão de fábrica o quanto antes. É foda. Então, eu tô falando isso pra quê? Porque, tipo, aconteceu isso com seu pai, não quer dizer que vai acontecer isso com você. Sim, sim. É a mesma coisa que muita gente, inclusive a gente tem um amigo que não terminou a faculdade até hoje e é o que nunca vai terminar a faculdade. E dá o exemplo de, mas Steve Jobs, Bill Gates não fez faculdade. Mas, porra, você vai pegar a maior exceção do universo Exatamente. Pra transformar na tua regra? Não. Difícil, e outra, né? Não fizeram faculdade, mas eles já tinham um raciocínio que muita gente vai desenvolver na faculdade. Sim. Os caras já tinham esse raciocínio antes da faculdade, tá ligado? Então... E querendo ou não, a gente tá num país bosta que entende que a pessoa tem qualificação pra trabalhar em algum lugar por causa de um diploma. Sendo que não teria necessidade de faculdade de trabalhar em pelo menos 90% das funções que tem no país. Exatamente, mas é bom deixar claro que em ambas carreiras, sei lá, que você vai ter esforço braçal ou que você vai ter esforço mental, em ambas as carreiras você pode entrar numa depressão, numa ansiedade, numa desgraça ali, sabe? É uma foda. Acho que o meu drama com meu pai é basicamente esse, sei lá, um problema de não aceitação e busca por, sei lá, um amor paterno que seja um pouco mais explícito. Mas posso falar um negócio que talvez não sirva pra porra nenhuma? Pode falar, cara. Tenta se orgulhar. É assim, o que eu... tá ligado? Eu, desde que você começou a falar, o que eu pensei é o seguinte, seu pai é meio, entre aspas, ausente nessa questão, mas cara, quem vai mais te dar apoio nessas situações é o resto da família e os amigos. Sim, claro. Uma coisa que eu até sinto, eu nunca falei, é que eu me sinto muito mais feliz de ter orgulho de algo que um amigo meu fez ou conquistou do que algo que eu faço ou conquisto. Por exemplo, você tirou uma foto muito foda, não sei o que, legal, tal. Só que aí chega o Pedrão assim e me mostra, porra, olha esse desenho aqui que eu fiz. Caralho, velho, que doido. Ou então o João, que vem com as telas que ele pinta e posta lá no grupo. O João chega com um tigre mofo de daço, assim, e fala, tá meio bosta, vai tomar no aí seu aí eu falo, velho, essa é uma das pinturas mais incríveis que eu já vi na minha vida, sabe? O moleque tem 17 anos, faz o trampo que faz, tá ligado? Realismo, mano. Vai tomando com o Pedrão só acenando com a cabeça ali, né? Mas ela vai se fuder, se cara. Se continuar, até, sei lá, é 100% chance de estourar, sabe? De sim, cara. Vingar qualquer coisa. Sim. E eu acho que o principal orgulho tem que vir de você, por menor que seja. Sim. Até eu e o Pedrão, a gente tá na mesma banda faz 5 anos, praticamente, e a gente grava músicas porque a gente quer, basicamente. Sim, sim. Quem escutar os sons da Ivy, já escutaram em alguns podcasts e tal, a gente faz música porque a gente quer. E a nossa maior satisfação é a gente ver o trabalho que a gente fez depois sim. gravado. Sim. Eu acho que isso que a galera deve entender, igual você acabou de falar pro João, sabe? Tipo, se orgulhar. É? Se orgulhar é importantíssimo. Só que assim, lógico, não transbordar isso. Exatamente. Não deixar pessoa, virar egocentrismo, né? Você vira uma pessoa insuportável, tá ligado? Tal. Porque a autoafirmação também deteriora qualquer tipo de profissão, qualquer coisa que você faz. Você tem que sempre ser um pouco centrado e sempre saber que pode ter alguém ali do seu lado que, mano, vai ser melhor que você ou tal. Só que isso não quer dizer que você é o pior ou quer dizer que você não pode chegar no mesmo nível. Então, são coisas assim que talvez seja até, sei lá, irrelevante ou relevante, não sei. Mas é bem por aí a linha de raciocínio. Não, mas eu lembro até hoje, quando a banda soltou o primeiro EP, o que a gente fez? Entrou no carro. Ouviu igual e ficou andando a cidade ouvindo e arrepiando e falando, cara, a gente fez um negócio do caralho. E eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. E hoje a gente escuta, né? Fala, nossa, aí. Nossa, que bosta. É, sempre vai melhorando. Então é sim, assim. Assim, sim. Melhorando pra você. Talvez uma pessoa pode ouvir o primeiro EP e falar, nossa, que foda. E no segundo você piorou. Exato. Saca? Então tem tudo isso, exato, mano. É muito da vibe de que você tá, o que você quer escutar. E outra, Tanisha, a gente faz música também pra gente, mano. Sim. Assim, primeiro, acho que isso que dá essa... Então, mas eu acho que esse é o ponto da vida, tá ligado? Entendeu? Você fazer as coisas primeiro pensando... Se der certo, deu. Se não der, na foda. Sua satisfação, tá ligado? É foda, mano. Uma coisa que eu ia perguntar é como que você considera que você tá hoje? Hoje? Hoje em dia. Então, cara, eu dei uma muita melhorada, mas eu acho que aquele tio que incomoda voltou, mas parece que voltou pra ficar, sabe? Sensação estranha de um vazio, que não importa quanta coisa você soque nele, ele não enche, não preenche. Sensação que você se coça porque parece que você não tá no lugar que você quer, uma sensação que você não sabe pra onde você vai, só que você também não quer ficar parado, você não sabe o que você quer fazer, mas também não quer fazer nada. Você tenta suprir isso com alguma coisa, você tá sente que tá com fome, mas não é fome, você quer ir no banheiro, mas não é vontade. Uma sensação que precisa de alguma coisa, uma saudade que você tem de algo que você nunca viu na vida. É, bem-vindo ao meu mundo. Que isso. É, isso é normal, cara. Assim, dá a sensação de que, porra, agora não vai embora mais, só que daqui a pouco vai. Vai. É, você tem que botar na cabeça que isso é uma onda. Faz bastante tempo que eu tenho as minhas recaídas, eu não entro numa bad fudida, porque eu tenho na cabeça que isso vai passar. Sim. Pode demorar, sei lá, uns 2 dias, uma semana, um mês, mas vai passar. E passa, isso que é foda, tá ligado? A gente tá te fudendo muito com esse podcast? Só pra... Não tá não. Então tudo bem. Porque, né, de repente, né, tocou num assunto que eu vi que quando ele começou a falar, eu pensei na hora, fudeu, tá ligado? O moleque vai sair daqui, a gente vai deixar na casa dele e vai descer na farmácia comprar gilete. Exato. Né? Então, assim, a intenção desse podcast é, tipo, pros participantes é exteriorizar algo e pra quem tá ouvindo, de repente, se inspirar nisso e crescer, saca? Sim, sim. Mas estamos com um caso de um cara que está vivendo nesse momento, né, numa depressão. E talvez, eu não tenho o que falar, João. Sim, sim. Então, só entenda assim, independente de qualquer coisa, do que seu pai pensa, do que seus amigos, seus outros amigos pessoas pensam, eu acho você do caralho, e quero deixar claro isso registrado no podcast, que quando eu te conheci eu te achava meio esquisitão, hoje eu te admiro pra caralho. Fique claro isso. Eu ainda te acho esquisitão, mas tudo bem. Sim, obrigado, mas eu esquisitão acho. Bom pra porra, tá ligado? E falando em situações bad, e o resto, Pedrão? Eu, então, é isso mesmo. Pedrão, você quer uma música? Sei lá, Perfect, do Simple Plan, alguma coisa assim? Não, tá... Mas falar no microfone é bom também. Desculpa, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, eu vou só colocar um som aqui, então, pra entrar nesse tema, que vai ser, acho que é a última parte. Talvez um pouquinho mais comprida. Sim, não, é de boa. Mas, Drown. Porra, importante. Drown importante. É uma música que eu acho que... É foda. É, não, essa é uma boa. Drown é uma boa. Girl with Golden Eyes. Melhor. Então melhor. Vai lá. Melhor. 6 a.m. Girl with Golden Eyes. She speaks to me in Persian, tells me that she loves me, girl with golden eyes. Pedrão, agora estamos escutando Girl with Golden Eyes. Nossa. Porque nós vamos falar de uma menina que é uma droga. Não, mentira. É tipo isso. Acontece essas coisas na vida, né, mano? Pedrão, eu até falava pra você que quando você tava com ela, ou quando você tava deprimido por causa dela, você compunha melhor. Mas... Fato, né? Eu acho que não é. Era coisa só triste, né? Só o fundo do poço. É, mas a vida é fundo do poço. A vida é o fundo. Quando você tá pra cima do fundo do poço, você tá errado. Sim, sim. Mas... Conta aí, do que a gente tá falando? É, né? Foi bem explícito, né? Praticamente aí do que você falou. É o meu ex-relacionamento e tal. Eu... Fiquei 8 anos, chegou quase a dar 9, né, praticamente, com uma pessoa. E, resumidamente, não tenho que a gente ficar, né, ficar falando muitas coisas, assim. Relacionamento é relacionamento. A gente já sabe que tem o lado bom da coisa, tem os momentos bons, tem os momentos ruins. É, só que ali, nesse caso aí, entrou num lance... Que se eu for estender um pouquinho aqui, a única coisa que eu vou falar é da cegueira e de um amor e de um amar de uma forma errada. É uma teoria também, outra teoria que eu inventei pra mim. Aliás, isso é ótimo pra vocês, tá? É bom você explicar isso daí. É, porque... vocês fazerem teorias pra vocês pra quê? Pra tentar entender sozinho, sabe? É alguma coisa, sei lá, os problemas. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue ter uma grana extra pra, tipo, fazer umas visitas em psicólogo e tal, sim, sabe? Então, é bom você tentar se entender, é bom você não tentar se julgar. São coisas difíceis, mas é por aí que vai. Então, por que eu falo amar errado? Porque foi uma coisa que, de uma certa forma, era errado desde o início. Começou meio que errado. É igual uma conta. Se você começa uma conta errada, o resultado vai ser errado, sim, saca? É, nesse meio tempo, parecia que ia dar certo em alguns momentos, sabe? Só que aí você tinha que passar a borracha em alguma coisa e tal, e tentar corrigir aqui. Só que o problema tava no início já, saca? Então você tem que voltar desde o início e é meio impossível, né? Uhum. E entra o lance do comodismo e tal. Então, cara, o amar errado que eu falo, no meu caso, foi que eu achava que eu sabia amar, que eu amava, que eu, sei lá, né, tratava a pessoa bem, de uma certa forma. Não tô me culpando, sabe? Também não tô depositando toda a culpa, né, nessa pessoa. Mas, igual eu falei do meu pai também, teve os motivos e tal. Mas, resumidamente, o que aconteceu na minha vida, onde foi a última assim, que me testou. Logo em seguida eu fiz isso também, passado um tempo, eu jurei pra mim mesmo que eu ia fazer uma tatuagem que eu fiz agora, a última na garganta, que é um bom Jifu Domyu, uma divindade budista, que significa indestrutível. Então, não é indestrutível que eu não vou morrer, né? Mas que eu sou duro na queda, nessa questão, porque foi foda. Enfim, resumidamente, eu falei 15 mil vezes resumindo, mas agora eu vou falar, juro. Cara, 9 anos e larga e volta. No final, ela simplesmente foi e voltou depois grávida de um outro cara, do trampo dela. Então, aí tudo começa a fazer sentido, algumas coisas, saca? E aí você imagina a sua cabeça, como fica. Tipo, você já tava no conforto, conformado, achando que tava tudo bem, que ia dar tudo bem no final, que talvez tudo ia mudar, que talvez a culpa era sua e você ia melhorar, e você se cobrando e tal. Cara, pirei, eu surtei, você chega no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço porque até então eu achava que eu era, né, igual eu falei, indestrutível, eu achava que nada disso ia acontecer comigo. E esse é o pior erro, você achar que nada vai acontecer com você ou que nada pode acontecer com você. E quando aconteceu, eu me vi sem chão, saca? E hoje eu olho e vejo que é uma coisa que, cara, é corriqueiro. Tipo, tipo, não é o fim do mundo. Muitas pessoas passam por coisas parecidas, lógico. Uma pergunta só. Você acha que seu relacionamento foi abusivo por parte dela? Sim, sim. É bom. Isso é bom, sim, cara. Salientar porque... a cegueira que eu falei, né, no começo, na hora que eu comecei a falar sobre, é justamente isso. Você não percebe certas coisas que vão acontecendo. Eu não quero aqui idealizar ela e, né, mostrar essa pessoa como um monstro, saca? Sei lá, né? Todo mundo tem um lado meio cabuloso, mas assim, saca? Aí eu acho que começa a envolver caráter. É diferente, saca? Eu comecei a puxar esse assunto porque tem muita gente, não só homem, como a gente tá colocando você como um exemplo, mas principalmente mulher, que tá num relacionamento que ela sofre muito abuso do companheiro, da companheira, e isso acaba jogando a pessoa no chão pra caralho. É um lance que hoje a minha namorada atual, que eu amo muito. Ela me mostrou uma vez um lance, porque ela também passou por umas barras cabulosas. Seria legal ela estar aqui agora, mas, né, de uma certa forma ela ia estar ouvindo isso e ela já sabe de tudo, ficar batendo na tecla é ruim. Mas, enfim, ela me mostrou um texto uma vez que foi bem intrigante, assim. Era uma parada tipo um bolo. O relacionamento abusivo, você... é como se você estivesse com fome e você pedisse... você tá com fome de amor e você pede pra aquela pessoa, me dá um pouco de amor. E a pessoa te dá um bolo na primeira vez que você olha e ele tá com uma larva andando em cima dele. E você fala, poxa, tá com uma larva aqui. E a pessoa olha pra você, é o que eu tenho pra te dar agora. Você quer? Aí você come aquele bolo, certo? Porque você tá com fome e você tá só querendo se alimentar ali. Sim. Beleza. Segunda vez, esse bolo vai estar um pouquinho, pode, tá, né? Um pouquinho mais zoado, com bolor e tal. E você vai comer também. Aí, na próxima, mano, larva, mosca, e você vai estar comendo. Até uma hora, cara, que... a gente sabe disso. O ser humano ele é totalmente capacitado à adaptação. Sim. Em qualquer inferno de lugar. Todo mundo sabe disso. A gente é ser humano. Você não vai estar mais ligando pra larva. Você não vai estar mais ligando pra inseto. Você não vai mais estar ligando pra porra nenhuma. E você vai ter viciado nessa porra. E você vai ter acostumado com isso. Talvez trocar essa palavra de viciado por acostumar. Porque é o que você tá tendo. É a única coisa que você tá enxergando. Sacou? Sim. Então relacionamentos abusivos, eles funcionam assim. Até uma hora, cara, que você acostuma e você tá ali. E quando aparece alguém querendo te dar um bolo bom, seu paladar já não tá legal pra aquilo ali, saca? Ou você se adaptou tanto que você nem quer aquilo, você não quer nem experimentar, porque você só gosta daquilo. Então, o lance abusivo é esse. E é o lance do amar errado, que eu falo. Que é o quê? Você confundir certos sentimentos com amor. Você entendeu? Confundir tesão, loucura, paixão incontrolável com amor. Não é assim. Eu posso falar porque pra mim, pelo menos, é uma teoria que vale pra mim. Eu olhei pra dentro de mim mesmo. Eu meditei, né? Durante, sei lá, uns 6-8 meses eu fiquei meditando essa parada pra tentar sair disso, cara. Aí vem um milhão de coisa também. O lance da sociedade que eu falei no início. Você olha pras pessoas, você tá encanado com o que elas estão pensando sobre você. Ainda mais eu, em Matão, de uma certa forma, uma cidade minúscula, saca? Eu sou tatuador. Uma cidade conhecido, capial, né? Conhecido, assim, relativamente. Eu ficava nessa. O que vão pensar de mim? Nossa, todo mundo já sabia. Só eu que não queria ver. Mas, cara, não. Foda-se. Poucos foram lá pra perguntar se eu tava precisando de alguma coisa ou me ajudar. Muitos viraram as costas. Chegaram a falar que eu tava só depressivo, que eu não queria saber de tatuar. E que foda-se, tá ligado? Tipo, eu deixo o cara lá. Perdi vários clientes. Tipo, os caras foram pro tatuar em outro estúdio porque queria tatuar e, tipo, sabe? O Pedro tá nessa baixa autoestima aí, zoado e tal. Mano, saca? Então as pessoas julgam sem dó. Nessa época, eu fui pra caralho lá no estúdio. Sim. E eu lembro da sua condição. Era catastrófico, pode falar. Ó, aonde eu... aí... E até o que eu comentei com você por WhatsApp, cara, você não duraria mais 6 meses. Tipo isso. Por quê? Porque aí vem o lance dos escapes, né? Que o meu foi qual? Eu tava tentando entender a situação, mas aí eu comecei a fingir ser uma outra pessoa, né? No caso, eu comecei a tentar aí, sei lá, rede social, né? Conhecer algumas pessoas, sei lá, e comecei a me esconder atrás do cigarro, que eu já fumava bastante. Eu comecei a fumar o triplo. Eu cheguei a fumar 4 maços, 5 maços de cigarro, filtro vermelho por dia. Winston. Era o amor da minha vida. E, cara, você chega num ponto assim que você começa a perceber que o seu escape tá se tornando você. Sim. Porque você chegava lá, você lembra? Você chegava tipo terça-feira, quarta-feira, eu tava bêbado, estirado em cima da mesa de bilhar. E não atendia, desmarcava clientes importantes. Então começou a faltar grana, eu comecei a ficar na bosta porque não tava fazendo mais tatuagem, eu não tava mais sentindo vontade de tatuar. Vamos só recapitular um negócio que você acabou não falando. 8 ou 9 anos de relacionamento e ela apareceu grávida. E só que teve um momento aí nesse meio. Eu tô falando que eu vou cutucar, sim, né? Não, pode cutucar. Teve um momento nesse meio que você pagou um teste. Sim, sim. Ela quis falar que o filho era seu, né? Ela, né, de uma certa forma, assim, depois eu descobri 1 milhão de outra coisa e tal, que eu não vou expor aqui, porque também é a imagem dela, né? Talvez alguém possa ouvir isso aqui, saber disso, né? Porque essa cidade é um peido, você escuta. Não, mas fica susto que essa cidade não sabe o que é podcast. Não. Verdade. Tudo bem. Mas enfim, sim, ela teve uma hora que falou a seguinte frase pra mim, né? Eu tô querendo fazer diferente. Depois de 8 anos, 9 anos, no final de toda essa merda, né? Ela resolveu querer fazer diferente naquela hora. E ela também começou a falar que ela não sabia de quem era, sabe? E isso é doloroso, você escutar isso, né? Porra! Uma pessoa que, né, ficou junto com eu você. Acho que assim, doeria menos se ela soubesse, né? Saca. E então eu fiquei ainda naquela, né? Eu fiquei ainda, acho que uns 2 meses por aí, na esperança, né? Sei lá, de talvez, sei lá, sabe? Tipo, ser meu. Mas eu tava já num ponto que eu não queria, eu acho que, mais ficar, sabe, com ela. Eu tava num ponto só da minha honra, sabe? Que é o lance que eu falei pra vocês da sociedade. Eu tava, sim, pensando que a sociedade ia pensar de mim, entendeu? Então eu já não, eu acho que eu nem queria mais. Eu só queria, tipo, que talvez fosse meu naquele momento, né? Que o filho fosse meu e que não ia calhar em nada, sabe? Tipo, algum comentário do tipo, sabe? Do tipo, ah, o cara, né, tá criando o filho dos outros ou algo assim, ou, sabe? Eu só queria que acabasse aquilo. E não acabou, velho, saca? Sim. Fui, fiz o teste e tal, passado ali tantos dias, negativo, saca? E aí, recebi você entrou nessa maré que você falou. Recebi ameaças dela, da parte dela, tal, uma loucura do caralho, não vem ao caso aqui também. Um inferno astral é o que eu posso definir pra quem estiver ouvindo, sabe? Um inferno astral, você viu de perto, Rafael, muitos amigos, sim, meus viram também. Até um ponto que, cara, esse é o alarme, eu acho que de 3 alarmes, talvez o primeiro, que é quando o seu interior começa a refletir no seu exterior. Esse é crucial você perceber, porque eu cheguei nesse ponto. Eu acho que eu não cheguei no segundo, que talvez fosse, sei lá, eu comecei a pensar em suicídio, então talvez eu cheguei no segundo. E cara, o terceiro é você tentar, né? Uhum. O terceiro já é você dar aquela, você já tá no final já, saca? Chegou nisso? No terceiro não, mas no segundo sim. Eu até planejei, assim, um jeito que eu queria fazer e tal, não vou falar aqui, mas, enfim, um inferno astral, cara, e o meu interior estava refletindo no meu exterior. Como assim? Cara, o estúdio tava de cabeça pra baixo, o meu quarto estava de cabeça pra baixo, a minha vida tava de cabeça pra baixo, sujeira, eu vivia bêbado, eu fumava muito, eu não, minhas ideias já não me ajudavam, porque eu esquecia 5 segundos, o resto eu tava lembrando, eu tava pensando, que o outro tava pensando, eu tava, sabe, 1 milhão de coisas. Então, mas no fim do ano de 2017, você começou a ter uns lapsos meio tipo, o que que eu tô fazendo? Tanto que no Natal, sim. Eu passei da sua casa e... No Natal, eu já tava começando a ter uma melhora, assim, digamos, uma resposta de vida, talvez, da vida florar em mim, que é o porquê. Porque, igual, como eu falei pra vocês, vocês têm que realmente entrar dentro de vocês e tentar entender o que tá acontecendo, aceitar quem vocês são, aceitar o que talvez vocês estejam passando, porque realmente, coloca depois agora aquele discurso do Rock Balboa, saca? Sim. Vai escutar isso. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora com tudo isso de novo vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Cara, ninguém vai bater. Ninguém vai bater em você tão forte, igual a vida. E você não vai ganhar. Você não vai ganhar mesmo. O que importa é você ficar de pé. Então, cara, nesse final de ano, eu lembro que eu liguei pra você e tal, mandei uma mensagem passada aqui, né? A gente tava comemorando lá no estúdio, o final do ano. E você falou pra mim que não ia, porque sua mãe gostava muito e tal. E já nesse primeiro momento, eu já lembrei, né, que você tinha perdido sua mãe e tal, e que foi foda. E como aí eu já comecei a pensar como você estava se sentindo aquele dia. E na hora que você saiu ali fora, que eu saí lá fora do estúdio, e que você tava chegando, porque você falou que você não ia entrar, mas você ia passar de lá de fora. Sim. Eu só te abracei e chorei como se fosse um louco, porque eu olhei e a única frase que eu ficava repetindo pra você era: eu não sei por que eu tô que eu tô sofrendo tanto, sendo que eu perdi uma coisa que eu sei que daqui a pouco vai ser bom. E você perdeu uma coisa que eu não perdi ainda, eu não sei como é perder. E, mano, era só isso que eu ficava pensando na minha cabeça. Porque se você perdeu uma coisa tão importante e ainda tava de pé, saca? E eu lembro de ter te falado que, cara, cada um sente a dor do jeito que tem que sim, sentir, né? Sim, só que eu é até importante sim. Deixar isso claro, não, tá ligado? Com certeza. É muito delicado falar sobre isso. Cara, e sei lá o quê, mas tipo... Quando você me chamou pra gravar, eu fiquei meio assim, porque é muito delicado, gente, sim. Tipo, falar sobre isso, saca? Não, até, não, até a gente não é parâmetro pra nada, se for ver. Sim. A gente só ajuda em alguns casos. Igual você falou, se não tiver legal, para de escutar. Cara, só que é muito importante se você identificar sim. Que você tem algum problema, que você precisa de ajuda. E pedir ajuda não é vergonhoso, cara. Um amigo, ou pra sua mãe, pro seu pai, um ente da família, se você, né, não tiver ali pai, mãe, alguma coisa. Cara, mas pede ajuda. Sim, pede ajuda sim. Que tem que ser ajudado. Até o Rafinha Bastos, no stand-up novo dele, ele faz uma piada que ele fala: ah, porra, porque quando eu tô mal, eu fico pensando em coisa pior. Imagina a tiazinha que perdeu a casa na enchente, tá ligado? E daí ele vira e fala: imagina se a tiazinha que perdeu a casa na enchente pensasse no William Vac, que é o cara que zoou o negro na Globo e tal, tá ligado? Só que, tipo, as pessoas têm muitas tendências, tipo: ah, mas, pô, pensa na outra pessoa que tem um problema maior. Não, cara, você vai sentir o que você tem que sentir, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, e nesse momento, isso de uma certa forma me ajudou, por quê? Porque eu olhei pra você e eu senti força. Você entendeu? Pode crer. Você entendeu? Então, não é que eu comparei. É que eu senti força porque eu falei assim, Pedro, tipo, tá sendo bom. Eu já tava entendendo que tava sendo bom pra mim aqui. Pedro? Eu olhei pra mim mesmo, né? Tipo. Ah, tá. Saca? Porque eu tem um Pedro a mais aqui. Eu sei que eu não sou motivo de força pra ninguém. Não, eu olhei pra mim mesmo assim e falei assim, porra, mano, vai ser bom, você sabe que vai ser bom. Então, calma, sente o que você tem que sentir. Só que aí, na hora que eu vi você, que eu lembrei de tudo e tal, de tudo que você me falou, né, das bad e tal, eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, tipo, esse cara é muito forte. E eu tô aqui, eu preciso ser tão forte quanto ele, porque eu tenho que também me preparar pras coisas que vai vir na vida. Porque talvez amanhã pode ser eu passando pelo mesmo que você passou, você entendeu? Então, espero que não, né? Puta que pariu. Madeira pra bater, tá longe. Então, cara, é tipo isso, saca? A galera tem que buscar ajuda mesmo, sabe? Dentro de você mesmo. Eu escrevia muito, você lembra? Sim. Eu escrevi muito, sabe? Botar no papel. Às vezes, aliás, pros ouvintes, esperem ano que vem, vai sair. Tem músicas lá que foram... Com certeza a galera se escutou e vai escutar se escutou o podcast e escutar em janeiro, que a gente vai entrar em gravação, provavelmente acho que em fevereiro sai, talvez. Talvez não. É, talvez mais pra frente. Mas enfim, é isso aí, depois você vai falar. A galera vai perceber, porque eu deixo bem nítido, né? Em várias músicas, sim, ali, em várias letras. E foi, tipo, uma música por mês. Então, e dá pra ver melhora. Às vezes mais. Sim, mas você percebe que dá pra ver melhora. Sim, eu lembro quando você me mandou a música feliz, eu falei, cara, a gente não vai gravar isso. Mas enfim, galera, o que eu tenho pra falar... Só mais um ponto. Sim. Sua mãe, no dia que ela chegou. Ah, verdade. Muito importante. É que é aquilo, né? Tipo, eu tive uma pessoa que me deu um chacoalhão e uma pessoa que realmente naquele momento era relevante eu escutar. Então, às vezes, né, se você tá num momento aí e tal e não tiver ninguém, você vai ter que ir devagar, gradativamente, buscando em você. Assim como também eu fiz uma boa parte, mas isso foi tipo um nitrogênio, né, pra mim, sabe? Sabe o nós do Velozes e Furiosos? Essa questão de não ter ninguém é difícil porque todo mundo tem alguém. É. Só que quando a pessoa tá na bosta, ela não enxerga nada. É, saca? É complicado. São inúmeros casos, por isso que eu falei. É muito delicado falar, né, sobre isso. Mas o nitrogênio meu ali, o nós meu naquela reta ali final, pra me levantar e passar da linha de chegada e, tipo, falar, não, agora eu tô de pé de novo, eu vou continuar. Foi minha mãe chegar um dia, eu tava na cama e ela chorando, ela me chacoalhou assim, falou assim, aonde tá o meu filho, saca? Aonde você se perdeu? Olha tudo que você tem, o que você conseguiu até agora, quem você é, né? Pra deixar isso te abalar, pra deixar isso te deixar no chão, isso vai acabar com você? Só isso, saca? Ela falou de um jeito assim, mas chorando, mas de um jeito tipo, ô, porra. Sim. Olha quem é você, olha que você, quem você se tornou. Você tá aqui de pé, você tá aqui e você consegue mais, você sabe disso. E cara, eu não entendi assim no primeiro segundo, mas mano, naquele momento eu já, puf, sabe? Já comecei a pensar diferente mesmo. Lógico, tendo umas recaídas, porque ninguém é de ferro, bebendo ainda, fumando ainda. Mas cara, foi normalizando. E é o lance que eu falei. Sim. Do Yin Yang, saca? Galera, tem muitos vídeos na internet, sabe? Que pode te ajudar, muitos me ajudaram. Pesquisei muito sobre física quântica, olha a viagem, sabe? Só que isso serviu pra mim. Pesquisei muito sobre física quântica, Hélio Couto, que é um cara, tipo, que fala umas fitas da hora, sabe? De, sim, do seu lugar, vibração, sabe? Ressonância harmônica. E eu sempre fui meio que um cara que gostava de ocultismo, mexer com, né? Estudar essa parada. E, cara, funcionou pra mim, sabe? Meditando, busquei ajuda espiritual, saca? São coisas que tudo é válido pra, sim, te ajudar. Porque, cara, dependendo... Às vezes o meu problema... A gente tá falando aqui que, nossa, foram um problemão, uns problemas gigantes, né, pra gente. Mas, mano, talvez uma pessoa que possa estar escutando isso aqui, igual você falou, não se mede isso realmente. Sim. Mas vai ter pessoas que vão falar, nossa, tipo, né, vai dar risada, talvez, né, falar, nossa. Mas, tipo, se a pessoa ouvir e puder absorver um pouquinho, porra, tá ótimo. Sim, tá, com certeza. Então é muito importante isso, cara. Agora aqui, só explicando pros ouvintes que a partir daqui, o Pedrão só volta no final. Exatamente. Ele tinha horários e tal, então ele precisou se ausentar, mas o João, que tinha muitas histórias ainda, continua aqui. E o Pedro, que também ia fazer, falar alguma coisa. Eu ia falar alguma coisa rápida. Também continua aqui. Eu acho que o Pedro podia falar antes do jogo. Sim, pra, pode falar. Pra quebrar um pouco. É, assim, primeiro que a gente faz esse cast não é pra, jogar todo mundo no chão com as nossas histórias e não sei o que. Não, é pra mostrar que a gente também tem problema, assim como todo mundo. Às vezes vocês têm os mesmos problemas que a gente. E é bom ouvir que tem gente passando por isso também. E melhora bastante, porque você sabe que você não é o único, você não é o fudido do universo. Exato, e até pra mostrar que, ó, a gente passa por isso, e mas a gente tá aqui de qualquer forma, né? Sim. O que aconteceu comigo foi que no começo do ano, exatamente na virada de ano, eu tava numa bad tão fudida, tipo, só, passei a virada do ano sozinho em casa, sem bosta nenhuma pra fazer. Aí me veio na cabeça o pensamento de, esse vai ser meu último ano se eu não fizer nenhuma mudança boa na minha vida. Ninguém sabia disso, primeira vez que eu tô falando pra alguém. Ai, que coisa. E eu comecei a ir atrás do que eu ia mudar na minha vida e tal. Aí teve um problema uns meses atrás que acabei entrando numa crise de ódio fodida em casa. Eu dei um soco na geladeira e quebrei minha mão. Pouca gente sabe disso também. Quem tá no grupo viu, mas ninguém comentou nada, que eu tava com o braço engessado. Exato, mas se quiser aí, quem tiver no grupo, fala, oh, manda foto da geladeira. Tem também. A geladeira tá lá amassada até hoje com as marcas dos meus ossinhos. Fiquei 2 meses em casa, afastado do serviço, e aí foi bom que coincidiu com o período que o Rafael ficou no hospital. Aí eu pude ir pra lá, ficar lá também com ele. E, assim, eu posso dizer que esse tá sendo o melhor ano da minha vida em alguns anos. Pelo menos aí uns 2 ou 3 anos. Porque realmente comecei a ir atrás de melhorias. Óbvio que eu tenho minhas baixas pra caralho ainda, mas eu coloquei na cabeça que isso é tudo temporário. E realmente é. Porque todas as minhas bads que eu tive até hoje, por pior que tenha sido, passou e eu sobrevivi. Tô sobrevivendo até hoje. E tô melhorando em alguns aspectos. Por exemplo, eu tô me forçando agora a ir mais atrás da fotografia, que é um negócio que eu tinha meio que abandonado já. Principalmente depois que eu quebrei a mão, eu tinha dado uma desanimada, mas eu falei, não, vamos continuar com essa porra aí. Fiz o serviço do Supla, que ainda não saíram as fotos até então. Caralho, preciso pegar as fotos contigo. Precisa, tá tudo pronto lá, é só pegar. Porra. E eu comecei a ensinar a namorada do Pedrão a fotografia, que me deu um tesão a mais pelo serviço, pelas fotos. Eu fiz as fotos do Pedrão, que estão no episódio de tatuagem. Se você for ver a vitrine, fui eu que fiz. E também, pra melhorar mais a minha vida, comecei na academia, igual a gente já comentou. Quer ficar grandão. Que eu tô vendo resultados bons, tanto no meu físico, que era alguma coisa que eu tava extremamente chateado até então, quanto na minha cabeça, que distrai pra caralho. E realmente eu tô sem tempo livre agora. Eu preciso arranjar tempo pra fazer outras coisas. As roupas voltaram a servir, é isso? Voltaram pra caralho a servir. Então, tem roupa minha que voltou a servir, mas tem roupa ali que eu tô guardando ainda, falando, vai voltar a servir, foda-se. Uma das roupas que tá chegando no ponto de quase servir é uma camiseta que você me deu, que é a do protocolo Blue Hand Alienígenas. Caralho! Pois é. Eu nunca vi você usando essa camiseta. Eu usei, eu acho que 3 vezes, depois começou a não servir mais. E tá voltando a servir, tá quase no ponto. Inclusive, eu comprei umas camisetas do Decrépitos esse ano, que chegaram... Eu comprei a G, veio apertada, né? Obrigado, loja, valeu mesmo. Ainda bem que eles não estão mais na loja. É, não, mas a qualidade é boa pra caralho, só que essas vieram mais apertadas do que da última vez que eu comprei na loja. Só que tá voltando a servir agora também. Ah, isso foi sim. Um bom parâmetro pra seguir. Então... É. Até a nutricionista virou pra mim e falou, meu, você, a partir de agora, começa a ver pelas suas roupas, porque não vai fazer muita diferença o seu peso na balança. Porque o que você perde em gordura, você ganha massa magra, então vai ser foda. É, e pra mim, que já não tava tão gordo assim, que... Obrigado pelo tão gordo. É, que tem um ponto que você tá gordo pra caralho que você não percebe mudança porque suas roupas continuam não servindo. É eu. É, exatamente. E pra mim, na balança tá dando diferença. Eu tô percebendo em mim mesmo, tá servindo as roupas e eu tô ficando feliz com isso. Justo. Só que eu entrei naquela pilha de terminar o ano pensando, caralho, eu tô sozinho, eu não vejo perspectiva na minha vida e, deixa rolar, sabe? Não fico mais pensando nessas coisas. Um dia após o outro. É, eu tô sozinho, mas foda-se, sabe? Se eu tivesse com alguém, às vezes seria pior ainda. Porque quando você tá na merda, você ter uma companhia junto que você começa a se sentir mal por não dar toda essa atenção, por não ser um namorado perfeito pra pessoa, você acaba só piorando a sua própria situação e deixando a pessoa puta pra caralho com você. Sim. Inclusive, eu tive uma ex-namorada aí que me acompanhou nos momentos piores da minha depressão e a gente acabou terminando o relacionamento, mas eu não coloco culpa nenhuma nela, porque realmente é foda você acompanhar alguém que tem depressão. Uhum. E a gente não sabia como que era isso, a gente não sabia lidar com isso, nenhum de nós. Talvez se fosse hoje seria diferente, mas já passou, sabe? É, foda-se. É porque, assim, a depressão é uma doença que... Vou colocar uma frase que minha psicóloga falou e eu falei no outro podcast, que é que ninguém quer ficar perto de uma pessoa doente. E, tipo, a depressão é uma doença que a cura acaba sendo você. Sim. Então, tipo, você está doente, querendo ou não, você tem parte em culpa nisso, e você não pode culpar as outras pessoas por não quererem estar perto de você, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa doente. É, e uma coisa que eu vejo, assim, a vida é como se fosse um interruptor. Quando você acende a luz, tudo fica iluminado, mas a luz também gera sombras. Aí vai depender, a sua visão de mundo depende do lado que você vira. Exatamente. Se você vira pra onde tem luz, tá tudo bem. Se você vira pra sombras, tá tudo mal. É tipo o yin yang, né, que o Pedro tava falando. Exatamente. Então, o importante é você sempre ficar evitando as sombras. E mesmo se você estiver na pior merda possível, você ir atrás de alguma coisa que te faz bem. Exato. Por isso que o yin yang é aquele, um lado preto, mas com um ponto branco pra representar que do, mesmo nas sombras tem um ponto de luz. E assim como o lado branco, mesmo na luz tem um... sombra, sabe? E aquele pensamento já saiu da minha cabeça, de se não há nada acontecer de bom comigo esse ano, esse vai ser o último ano da minha vida. Não penso mais nisso. Agora você tem que pensar que você quer ficar grandão. Pra caralho. Você tem que pensar que vou perder gordura e vou ganhar alguns centímetros de pau. Exatamente. E você tem que pensar que você quer fazer aquele curso lá. Daí a gente vai fazer. Pra caralho. E eu estou aqui disposto a arar o mundo com o meu cacetão. Ah, ok. Ok. Tá muito pesado esse cast. Eu vou colocar as piadas. Cara, deixa eu até baixar que deu uma estourada aqui. Peraí. E amanhã. Eu queria mandar um recado. Fala aí. Um recado pra aqueles amigos que não conseguem falar quando não estão bem. Sim, sim. O que acontece? Ninguém pode te ajudar se você não admitir que você precisa de ajuda. E, cara, se você precisa de ajuda, saiba que seus amigos vão estar do seu lado. Isso é um fato. Se não estiverem do seu lado, talvez seja porque não são tão seus amigos assim. Mas a tendência é que seus amigos estejam do seu lado, sabe? Se eles não sabem que você precisa de ajuda e não ficarem do seu lado, quer dizer que se você não fala que precisa, às vezes você tá sendo um estorvo. Exatamente. Eles não sabem por que tem uma pessoa tão pra baixo por perto. Você tem que falar. Exato. E você tem que sair dessa sua zona de conforto, que é não contar pra ninguém. Conta se você precisa, porque isso vai fazer uma puta diferença pra você. Talvez, porra, as pessoas não possam te ajudar, e muitas vezes as pessoas não podem te ajudar, mas só de você botar pra fora o que tá te fazendo mal, já é você se ajudando. Sim. E a maior ajuda sempre vai vir de você, mas isso não quer dizer que você não possa contar com os outros. Ok? Esse foi um recado. Talvez a pessoa saiba quem é. E eu espero que saiba quem é, porque é uma pessoa que a gente gosta muito. Sim. E vai lá, João. Ok. Vou falar um pouco. Ah, ok. Ah, não, vamos falar. Eu queria falar um pouco sobre relacionamento. Meu relacionamento que eu tenho. Seu relacionamento atual ou relacionamento... Meu relacionamento atual. Ah, tá. Porque se fosse relacionamentos que viveu, eu teria muitas histórias. Não, mas pode falar também. Todo mundo tem. Eu queria falar sobre como é estranho e difícil, sabe? Você estar num relacionamento que às vezes você sente que não te faz bem. Uma situação estranha de você sentir que aquilo é bom, às vezes, mas na maior parte das vezes te faz mal. Por causa que eu comecei essa garota que é a minha atual namorada. Tipo, no começo era muito estranha a sensação, por causa que eu, por causa dos meus problemas que eu já falei, um tanto, eu sou uma pessoa que preciso muito de atenção. Eu não sei se isso é ruim até, por causa que eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar parado, sabe? Eu sempre preciso estar fazendo alguma coisa. E eu, quando comecei essa garota que é minha namorada, ela não tem esse tipo de coisa. Ela não sente essa falta por alguém. Ela não tem essa ânsia que eu sinto quando eu tô sozinho por estar com alguém ou qualquer coisa assim. Então, havia uma divergência muito grande entre eu precisar de alguém do meu lado, mas ela precisar ficar sozinha. Mas isso, aquele negócio de relacionamento quando você começa, sabe? Divergências acontecem, você se adapta, você se acostuma, segue em frente. Mas é uma sensação estranha que, no tempo pra cá, sempre parece que vai aumentando a situação. Às vezes você precisa de alguém, mas ela não pode por causa que ela precisa ficar sozinha. Uma sensação de que aquele relacionamento que às vezes te faz bem, e se às vezes fica bem pequeno na maior parte do tempo que te faz mal. Mas é coisa tão pequena que às vezes eu acho que pode ser, não sei, loucura da minha cabeça. Talvez algum dia eu olhar, trombar com ela na rua, mas ela tá atrasada demais pra conversar comigo. Ou eu mandar mensagem pra ela e ela não responder porque tá cansada. Ou tentar falar com ela na escola e ela não fala comigo porque ela tá sem paciência. Ou qualquer coisa do tipo, que uma falta que você tem, que você no começo sempre pensa que aquela pessoa pode suprir a sua falta, esse anseio que você tem por alguém do seu lado, você sentir que não é bem assim, que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu tipo de maneira de interagir com os outros, mas é algo que eu ainda não consigo entender muito bem, porque é algo ainda que me machuca, sabe? Às vezes eu sinto que o relacionamento não faz tão bem pra mim, nem tão bem quanto faz pra ela, por causa que eu preciso de algo que ela não pode me dar, e ela também precisa de algo que eu não posso dar pra ela. Uma sensação de, não sei, vazio, sabe? De insuficiência, de estranheza, não sei, é isso. É assim, cara. A relação, a graça e a desgraça de uma relação é que são duas pessoas. Sim. E as pessoas sempre são diferentes uma da outra. Cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de viver. Uhum. A graça do relacionamento é você conhecer esse jeito de viver. Às vezes é você aprender bastante com esse jeito de viver. Porque querendo ou não, você tá num relacionamento, não tem dessas pessoas que falam, ninguém me muda. Todo mundo te muda. Todo mundo que passa pela sua vida vai te mudar alguma coisa ou vai te passar uma lição muito importante. Pode ser que realmente seja essa questão de aprender qual o tempo, qual o espaço dos outros. Eu também sou carente pra caramba, eu quero a atenção da pessoa com quem eu tô. E também já tive relacionamento que a pessoa também queria o seu tempo, queria o seu espaço. É difícil de entender, mas tem que ver até que ponto que isso prejudica ou não pros dois. Por isso que tem a questão do diálogo. Todo mundo tem que conversar pra colocar tudo em panos limpos, pra não ter problemas do tipo desconfiança, que normalmente é o que mais acontece. Às vezes é motivo besta, às vezes você se preocupa com algo que não existe, mas pode ser que exista também. Uhum. Então vai depender tudo do que você se acerta com a pessoa. Eu era igualzinho a você. Igualzinho. Até me fuder drasticamente. Não tô dizendo que isso vai acontecer com você, mas o que me mudou foram alguns relacionamentos, tá ligado? Porque hoje eu sou a pessoa que precisa do espaço. Tanto que às vezes a Jéssica me chama, às vezes a Jéssica me manda um bom dia. A gente tem o costume de mandar bom dia todo dia e tal. E às vezes eu não respondo bom dia, porque é um dia que eu não acordei bem. Entendo. E daí eu só vou responder a Jéssica um bom tempo depois, no mesmo dia, falando, meu, eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar na minha, eu preciso ficar sozinho, sabe? Mas não é por mal, realmente não é por mal, saca? E é que eu não sei, eu me fudi muito, eu sempre fui gordo, eu sempre tive péssimas experiências de relacionamento e eu acabei fazendo isso como uma defesa. Às vezes pra não expor algo muito vulnerável meu, eu acabei me fechando e são esses momentos que eu preciso ficar na minha, saca? Ficar muito na minha. E são dias que às vezes eu nem falo no grupo, sabe? São dias que eu simplesmente preciso ficar quieto comigo mesmo e pensando nas coisas e não simplesmente deixar acontecer as coisas como estão acontecendo, mas refletir sobre elas, sabe? Novamente, não é por mal. Tem até um texto que eu fiz no Literativa que fala sobre a menina não querer te beijar de manhã quando acorda, mas não é por nada. É simplesmente por medo de perder o encanto aos seus olhos. E às vezes eu tenho medo de que as pessoas pensem algo errado de mim se eu exponho um lado que a pessoa não conhece, saca? Isso é uma bosta. Então eu entendo ambos os lados, cara, mas é puramente a vivência que vai te moldando pra entender ou não isso. É foda. Entendo. É assim, você tem a sua necessidade extrema de estar com a pessoa e a pessoa não tem o que tem ter a necessidade tempo de estar sozinha. Eu acho que o mais fácil de se adaptar a essa situação seria você, porque quando você quer, quando a pessoa quer ficar sozinha, você ficar sozinho, assim, deixar a pessoa, essa sensação te come por dentro às vezes, mas depois de um tempo você acostuma. Agora, a pessoa querer ficar sozinha e tentar se render a estar sempre com alguém, isso acontece naquela coisa do relacionamento sufocar a pessoa. Uhum. Isso não tem como voltar, dar volta nisso. E é aí que normalmente acaba tudo. Relacionamento é uma... é uma das grandes causas de depressão, né? Também. Mas é mais pela questão da incompreensão, né? E tudo mais. Porra, Werther, saca? É. Sim, pra caralho. É muito a questão da incompreensão e... Porque a gente tende a acabar vendo só o nosso lado. Isso não é egoísmo, tá ligado? Nesse Sim, sentido, claro. Não é egoísmo. É a necessidade. É realmente o seu interior gritando, sabe? Só que, realmente, tem gente que prefere calar o interior. Entendo. E eu acho que pode ser esse o caso, sabe? Não, não tô falando que é, mas se for esse o caso, é o meu caso, sabe? É foda. Essa semana eu sumi muitas vezes, porque o que acontece? Bom, eu já datei o podcast, né? 30 de setembro, e amanhã eu começo um emprego novo, então tava aquele pensamento de tipo, porra, eu tô saindo de um lugar que eu tô faz tempo, eu, sabe, pensando em várias coisas e chegando no fim do ano, que é uma data um tanto quanto mais difícil, e foi uma semana que eu falei muito menos com a Jéssica. Uhum. Exatamente porque eu queria me preservar. Não que eu não fosse me preservar falando com ela, tá ligado? Mas é simplesmente algo irracional, eu acho. Entendo. É. Mais alguma coisa? Não que eu saiba. Qualquer coisa a gente faz um parte 3. Não, provavelmente vai ter. A gente Sim. só conhece gente fodida pelo Exato. Caminho. E, bom, vamos fazer uma finalização antes da finalização aqui. Que é realmente, galera, se vocês precisam, assim como a gente passou o recado pro nosso amigo, procura ajuda, cara. Procura nos seus amigos. Se os seus amigos não foram bastante, procura, sei lá, a sua família. Se sua família não for bastante, procura num especialista e não há nada de errado nisso. Sinceramente, eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez por ano por um psicólogo. Porque Sim. não é questão de ser louco, assim, ah, todo ano eu vou ficar louco. Não, é pra ver como que tá a sua saúde mental. Porque às vezes tem alguma coisa que tá pegando em você e você nem tá percebendo ainda. Então, quanto antes você começar a tratar essas coisas, melhor é. É que assim, a pessoa sempre tem o receio de ir a primeira vez no psicólogo. É, você só vai lá sentar e bater papo com alguém muito legal. É esse o único risco que você corre. Exato. Só que depois você vai ver que não é esse, né, esse monstro que parece ser, porque parece, ah, estou maluco e tal. Depois você vê que não é isso, você simplesmente passa a gostar de ir no psicólogo. É, eu gostava, eu só não continuei porque era foda pagar a cada 2 semanas 200 pau na consulta, né? É, isso é foda, mano. E então, não tenha medo. Se você não tem grana pra um psicólogo, converse com um amigo, sabe? Troca ideia com alguém, escuta um podcast, escuta uma música. E outra também, a maioria dos planos de saúde incluem psicólogo, sim, psiquiatra. Sim. Mas se você não tiver plano de saúde, é nesse sentido que eu falei, de se não tiver um plano de saúde, sei lá, dá um rolê diferente, faz alguma coisa diferente, sai da sua rotina, porque às vezes é até sua rotina que tá te fudendo. É, a maioria das vezes é. Exato. Você nem percebe, mas é sua rotina que tá te fudendo, então sai dessa rotina, sabe? E é isso, provavelmente vai ter um parte 3. A parte 1 foi um tanto quanto diferente, porque é o que eu falei, eu e o Pedro, a gente não tinha muito o que acrescentar nesse, e é mais trocar ideia, né, com duas pessoas, o João, que faz parte do Locomotiva, e o Pedrão, que Pedrão já volta aí, ele foi no banheiro ali, já volta. E provavelmente o 3 vai se manter nesse formato, com pessoas trazendo histórias e trazendo como elas superaram ou não superaram, mas sempre trazendo um ponto de vista diferente pra você, pra que talvez possa servir de inspiração, ou você pode pegar, sei lá, um mínimo detalhe ali que vai fazer diferente pra você, que vai fazer você talvez dar um passo além. Não tô nem falando sair da bosta, saca? Mas dar um passo pra sair da bosta. Se isso ajudou você, manda um e-mail pra gente, deixa a gente saber. A gente fica muito feliz quando a gente recebe e-mails, principalmente, né, quando a gente trata de temas pesados, assim. A gente fica muito feliz de saber que a gente conseguiu ajudar alguém. Sim. Isso serve como ajuda pra gente, saca? E eu acho que é isso. Ô, Pedrão, chega aí. Hoje eu vou sair, trazer pra vista a luz, pra eu poder escrever o que não se traduz, pra me fazer sentir. Enfim. infelizmente, ou felizmente, vai de como você absorver isso, chegamos ao fim de mais um Locomocast. Um Locomocast que sempre traz muita coisa pra se pensar, né? Espero que você tenha conseguido refletir sobre alguma coisa e tal, porque o Pedrão tá levantando, não tô entendendo. Ele vai arrumar a cadeira, enquanto tá gravando, tá se arrumando. Vai ver a cocota. Eita porra, Nathalie. Tirou umas fotinhas lá, ó, mão da porra e tal. Mas enfim, gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram esse podcast. Gostaria de agradecer a presença do Pedrão. E Pedrão, você quer mandar algum recado pra quem tá ouvindo, pra quem precisa de alguma palavra de apoio? É, cara, busquem em vocês, assim como eu fiz, foi muito importante pra mim. Busquem ajuda também com próximos que são importantes pra vocês. É, se precisar de ajuda, sei lá, espiritual, busquem ajuda espiritual. A gente não tá aqui pra discutir religião, crença ou nada. É, se precisar também de, sei lá, medicinal, vai atrás também, saca? A parada é séria, não tem como a gente falar disso de uma maneira assim, né, chacota, ou achar que, sei lá, é irrelevante ou que é frescura. Sim. Assim como muitos ainda têm esse preconceito. Galera, tá em vocês acho que talvez uma boa parte, se não metade da resolução tá dentro de vocês, entendeu? E realmente, vocês vão conviver com isso. Vocês vão aprender a conviver só, porque é uma coisa que ela vai estar ali. Ela vai estar ali sempre e, cara, é muito difícil mesmo. Eu gaguejei o podcast inteiro, tô gaguejando ainda porque os argumentos são difíceis, sabe? A pauta é muito difícil. E é pesado, né? Fica um ambiente até meio dark, assim, sabe? E, cara, escutem aquele trecho do Rock Balboa. Eu vou colocar, naquele momento que você pediu, eu vou escuta inserir aquilo, cara, e deixa penetrar mesmo na sua cabeça, assim, sabe? Tipo, pra não sair, sabe? Você só tem que ser muito resistente. Sim. E é o que eu vivo tentando ser. E você se... Nesse momento, acho que nessa hora e pra essa questão, você pode se autoafirmar. Eu aguento, sabe? Sim. Eu dou conta. E acreditar realmente em você. Só nesses momentos, assim, isso é válido. Isso é muito válido. É o que me ajudou, é o que me ajuda. E espero também que talvez eu possa ajudar alguém com isso que eu falei e tal. É a minha deixa aqui, né? O meu momento, é o que eu falei. E, sei lá, muito obrigado. E valeu, galera. E a gente se encontra num podcast, mas a gente está preparando um podcast zoeira extrema pra você participar no próximo. Que realmente, talvez, ou você vai rir muito ou você vai ficar muito em choque. É. Eu acho que é mais o segundo. Sim, talvez eu vou rir em momentos, eu vou rir muito, em momentos eu vou ficar preocupado com a sua sanidade. Exatamente. Mas, tranquilo. Mas tudo bem. Você participa de um próximo, então? Participo, mano. Vai ser um prazer. É isso aí. E se você quiser mandar um e-mail falando sobre o que você achou sobre esse podcast, né? Contando sua história também, de repente. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Pedrão, você que tá se contorcendo aí, repita. Eu vou tentar falar numa velocidade digna. Beleza. contato@locomotiva26.com.br. É isso aí. E é isso aí, muito obrigado a todos. Lembrando de novo, novamente, se vocês quiserem mandar um e-mail só pra conversar, só pra botar pra fora o que vocês têm. Exatamente. Pra ter uma pessoa pra quem descarregar tudo isso e talvez até escutar alguma coisa que a gente tem que falar, vocês podem mandar um e-mail, coloca lá, ó, não quero que leia no episódio e a gente vai tratar vocês com dignidade, juro. A gente vai conversando, de repente passa o WhatsApp, a gente troca uma ideia, sei lá, sabe? Ou entra no grupo e chama no privado, não tem problema nenhum. O pessoal, tem muita gente que faz isso, até ontem eu tava conversando muito com o Gabriel Rainer, que tá no grupo. Aí, ó. O Gabriel Rainer, que não fala nada no grupo, mas pessoalmente só fala com o Pedro. É. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos e falou! Oh. Por isso viva, independente. partir de agora estamos gravando. Eu acho que isso não era muito bom. Ah, se bem que é bebida, né? Então foda-se. É, exatamente. Caralho, que merda. Então estamos gravando o que chamamos de extras, aquilo que vai no fim do podcast. Pedrão, fala uma palavra aí. Primeira palavra que vem na sua mente. Rola dura. Tá. Aqui, viu? Tá, vai, fala a primeira palavra. A primeira palavra que vem na minha cabeça? É. Sei lá, tipo, mini chicken. Tá. Mini chicken. Então, pro pessoal que tá no grupo aí, palavra do dia, mini chicken, ok? Isso daí a gente faz pra saber quem escuta, quem não escuta, quando tá escutando, tá ligado? Sério? É. Sim. É tipo, eu sempre mando, porque eu tô sempre escutando, mas tipo, o Suede é engraçado, porque ele sempre quando manda uma palavra aleatória, ele pergunta, mas o que é isso aí? Tipo, o cara não escuta, tá ligado? E o Suede é um cara... O Suede é a depressão ambulante. É, o... Mas também tem gente que escuta e não fala. Sim. Sim, então... eu fico triste com isso. Eu também. Seria bom falar, né? Mas o bom é que tá escutando. Meu amigo meu sempre fala. O amigo meu, amigo seu fala no microfone ou não? Não, porque ele não porque grava. Porque quando você fala que amigo seu sempre fala, é ruim, né? Pois é. Vou falar assim, ai meu Deus. Pois, né? Olha lá, o menino tá vendo a cadeira. Isso vai dar merda durante a gravação, mas tudo bem. Já tô com vontade de chorar, já. Eu vou bater na mesa. Zueira. É, meu. Nossa, se o João bater na mesa, eu tô mais perto dele aqui, eu vou dar um bicudo no saco. Não, então, só pra preparar vocês psicologicamente durante o Extra, hoje nós vamos fundo na vida de vocês dois, porque a gente vai falar sobre depressão usando a base, basicamente, de vocês, já visto que no episódio anterior sobre depressão, eu e Pedro já expusemos boa parte das nossas aflições, digamos assim. Ok? Ok. Ok. Vocês estão dando autorização para isso neste momento, correto? Correto. Ok, então vamos lá. Cara, eu comprei essa garrafa d'água de 1,5 litro por 2,30 e ela é rosa. Eu fiquei com muito receio, tá ligado? É, vai ser meio... dá uma intoxicada, não sei. Ela é de Campinas. Fonte Jatobá. Jatobá é uma fruta meio estranha, né? É, fede, né? É uma bosta. Os caras falam que parece bosta, a textura. Parece, mano. É igual o cheiro, diz. Parece pra caralho, mano. É escroto. Eu, não falar aqui, a gente bota no... eu nunca comi. É bom? Será? Ah, sei lá, mano. Deixa, fala que chato. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais fácil. Na verdade, né, uma vez eu vi de perto um jatobá. Eu senti levemente o cheiro, mas foi... Mano, vocês vão na PA pra caralho. Lá tem pra cacete jatobá. Mano, sério? As árvores de lá... É tudo pé de jatobá. É tudo pé de jatobá, mano. É tipo um feijão fermentado, que é tipo um feijão ultramente fedido. Só que é mó gostoso. Não, não é gostoso, cara. Eu gostava quando eu era menor. Você... Ai, pô, quando chega mais perto... É que não, eu tipo, achava o gosto... Ele é muito forte, né? Eu achava bom. A geração millennial gosta de jatobá, velho. Eu não gosto de jatobá, velho. Eu gosto de... Jatobá é uma bosta. Vamos tirar os brinquedos da mão do menino? Bebe essa porra aí, vai. Algumas quedas. Bebe essa porra, João. Toma no seu cu, João. Bebe isso, João. Bebe essa porra. Isso, aqui. Ah. Vamos deixar bonitinho aqui do lado. Eu vou derrubar pra caralho. Tem problema não. Se eu derrubar, a culpa é sua.